Você não sabe? Zé, Gu, mano, você já parou pra pensar como eram as pessoas antigamente? Ah, mais ou menos, eu imagino mais ou menos como hoje em dia, só que com pelos e brutalidade. E se eu te falasse que nós éramos muito diferentes do que somos hoje? Exemplifique, Gustavo. Analisaram recentemente o DNA do homem do Cheddar. Do homem do queijo? Não, animal, da múmia descoberta em Cheddar na Inglaterra. Ah, ok, continua. Então, ao analisarem a fundo o DNA do maluco, descobriram que, na verdade, ao contrário do que se pensava, ao invés de branco, o cara era negro, de cabelo castanho e olhos azuis. Eita, como assim? Né? Ele tinha a minha altura, 1,67, e morreu com 20 anos. Isso há 10 mil anos atrás. Colou? E ele fazia parte da primeira leva de caçadores e começaram a povoar o Reino Unido, e cerca de 10% dos habitantes atuais da Grã-Bretanha carregam os genes desse povo. Que animal! Segundo os pesquisadores, isso leva a crer que olhos claros surgiram na Europa bem antes da pele clara ou cabelo claro, que só viriam depois, com a chegada de povos fazendeiros. Ok, já deu tempo, Gustavo. Mas aí, se você curte curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente de olhos azuis, é só ficar ligado que a gente tá sempre por aqui. Eu sou o Zé Constantino. Eu sou o Dragão Branco. Mentira, o Gustavo Fávaro, e nós somos do Cê Não Sabe. Tô adorando esse ramo histórico que a gente tá tomando. É bom que assim você aprende alguma coisa, né? Pode catar, Gustavo. Energia 97 apresentou. Ah! Já sei! O quê? Você não sabe? Energia 97. Hora do verde, e você fez aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Começando estádio 97 aqui na Energia 97 FM, oferecimento de Amanco. Seja o craque da obra, use Amanco, usou Amanco, tá fácil. Amanco. E McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. É, tá no ar estádio 97, boa tarde, povo. Salve, salve. Beleza. Boa tarde. Boa tarde. É hoje. Quê? É hoje. O que é hoje, boa, mano? Boa tarde é pra todo mundo. Bater no porco. Não, hoje é Dia Internacional da Mulher. Não pode bater em ninguém hoje. Parabéns, Dia Internacional da Mulher. Parabéns, Motinha. E olha, hoje como dia... Hã? Você que pensa. Não, Motinha. Você não, que pensa. Eu só gosto de homem, é diferente. Não, mas você queria ser. Você queria ser. Tô te parabenizando. Eu nunca quis ser mulher, mas como se informar. Né? Ah! Como se informar? É isso aí. E olha, hoje apenas as mulheres serão as participantes por telefone. Legal. Atenção. Parabéns. Mulheres por telefone e mulheres pelo WhatsApp. What? Mensagens das mulheres pelo WhatsApp. Você, aliás, mulher que quiser mandar sua mensagem, manda aí. Boa. Aliás, tem um belíssimo presente. Aliás, um presente absolutamente sedutor para o Dia Internacional das Mulheres aqui no Estádio 97 hoje, hein? Ah, é? O homem da raquete. Já chegou. Já chegou. E ele, eu vou te falar uma coisa. Eu olho você acha ele bonito, Ale? Não, ele é maravilhoso. Nossa, um charme em pessoa. Ele é charmoso? Você acha ele bonito, charmoso? O que mais? Eu vou falar uma coisa. Eu olho pro Dan, eu já fico um pouquinho de bumbum duro. Eu já fico, sabe, que nem a Sinira, fica meio... Sabe? Eu não consigo, é mais forte que eu. Calma ali, calma. Esse homem me seduz completamente. Calma. Mas vamos às manchetes do Estádio 97, Bento. Vamos lá, Sombra. Vamos lá, que hoje tem clássico dos bons, hein? Bom, é verdade. Clássico dos bons hoje, 20:30. Já foi melhor esse clássico, já foi melhor. Quando era mais equilibrado, era mais legal. Só se for por isso, né? Pela importância do jogo... Não, é o choque rei. É o choque rei. Fala de nós aí. Vamos falar de todo o Parmeira, então. De nós. What the fuck, não? Palmeiras! Américo, hoje, 100 vezes da arena, hein, hoje. centésimo jogo, né? Eu não gosto muito desses números aí. Mas enfim. É verdade, esses tipos de números. Tipo de número. É, mas olha. Ai, ai, ai. Domênico. Domênico, vamos falar de nós três aqui hoje. Três, mas diminuiu. Diminuiu, pô. Hoje é três, ó. O Parmeira já tá pronto, tá escalado aqui. Vamos passar aqui a escalação do Parmeira. Vamos lá. Escalamento. O goleiro é ele, hein? Jailson da massa. Vai pro escalamento. É. Jailson. Aí vem ele. Marcos Rocha. Certo. Antônio Carlos. Thiago Martins. E Vitor Luiz. Certo. Meu campo vem com o Felipe Belo. Certo. Quem? Felipe Belo. Belo. Bruno Henrique. De Bruyne Henrique. Certo. É, e o Lucas Lima. Certo. O William. É, Dudu tá de volta, né? Borja. E Borja. É isso aí. Esse é o time, né? Esse é o time. Não, mas é o Timaço, Domênico. É o banco isso aí que você passou, seu bem? É o oficial. Esse é, logo vamos passar o carro, então. Esse é o time, é o time que vem jogando desde o começo do ano, aquela coisa toda, né? É... Sabe o que eu espero, cara? Eu espero que o Palmeiras faça um jogo... encare o jogo como o jogo. Ah, porque clássico, você tem que encarar como... É o jogo, cara, pra ganhar, aquela coisa toda. Mesmo tem essa que não vale nada, né? Mesmo porque não vale nada, mas é o seguinte, Palmeiras, querendo ou não, tirando a exibição lá do da Libertadores, tá um pouco abaixo, né? Né? Tirando a exibição da Libertadores, aquela expulsão foi facilitada ali no começo, facilitou porque foi expulso um jogador, né? Isso, exatamente. Então, não dá pra tirar parâmetro daquilo ali. Mas vamos ver hoje, Dodô. Né? Oi, fala, mano. Oi, mano. E aí, mano? Beleza, boa noite pra vocês aí. Boa noite. Boa, mano. Boa noite. E pra deixar os caras já com diarreia, Domênico Gato. Sim. Desde 2014, 5 jogos, 5 vitórias do Porco na Arena. Os caras não conseguiram nem empatar lá dentro. É, mano. Toda vez que caiu lá dentro, tomaram nada. Nossa, tá falando que é um palmeirense? Isso é informação, irmão. Deixa ele passar. Informação. Deixa ele passar o dado dele. Paga um sapo pro Dodô, seu trouxa. Não vai zoar o Domênico, não. Tabu foi feito pra ser quebrado, viu, mano? Dá uma segurada aí. Passa uma informação e vocês descem a lenha no cara. Vocês estão de brincadeira? Ai, nossa. Tá bom, um dado relevante ou não é? Lógico que é relevante. Tá bom. É um dado pros caras começar a fazer com eu quero que você lembre quando for no São Paulo. Eu esperava. Eu quero que você lembre disso. Eu lembrarei. Mano, fala pra mim. Quero ver. Ô, mano, vai que é legal ou não? Vai que é legal. Então tá bom. Ô, mano, vai que é legal ou não, mano? Vai que é legal também, Motinha. Já ganhei dos dois. Olha. E o Palmeiras é feliz. Aí você levanta a bola, Domênico. Aí também não dá, né? Mas não é. Não tem criatividade, cidadão. Ah, ele vem na linha. Copiou. Vai copiando. Faz alguma coisa diferente. Foi bem o Jackson. Foi bem. Valeu. Ele copiou. Valeu, olha, ele me copiou. É brincadeira isso aí. Faça algo diferente. Seja criativo, Matheus. Ah, então chupa, Domênico. Chupa o quê? Nem. Mas já vamos ganhando. Aí eu vou te falar uma coisa. Ele adora copiar, viu? Motinha, presta atenção aqui numa coisa. Presta atenção numa coisa. Fala. Cuidado. Paciente, o primeiro. Já tem até decidido aí qual que é o jogo. Palmeiras e Novo Horizontino. Então, Novo Horizontino. Nós já estamos lá faz tempo. Vocês não estão ainda, hein, Fio? Então, aí, segura a onda aí. Tenta classificar, velho. Pra vir falar comigo. Você acredita nisso? Tenta classificar no Paulista. Que é mais difícil. Ganhar do Novo Horizontino. Eu vou dizer um negócio. Mas peraí, nós já estamos lá, vocês não estão. É diferente. Então chega primeiro e depois você fala se a gente vai passar ou não. Aí o problema é nosso. Tá empolgadinho que nem ano passado. Tem uma aposta rolando. Tem uma aposta rolando. O Domênico vai gravar. É, o Domênico, se o Palmeiras perde, o Domênico cantando de São Paulo. Se o São Paulo perde, três São Paulinos aqui vão cantar o hino. Isso vai ser uma espécie de um coral aí. Ô, Dan, presta atenção. Vai ser um coral. Vai ser o trio Los Angeles aqui amanhã. Seja bem-vindo, Dan Stuba. E aí, Dan? Corintiano roxo, hein? Grande corintiano. Ô, mano. Salve, salve. Tudo bem, galera? Ó, bem. Salve. Boa noite, Dan. Pô, boa noite, cara. O mano tá no Rio. Fiquei quase cego agora aqui, viu, Ale? Por quê? Por causa do xenon aqui do Dan Stuba. É, você pagou um pau pros olhos do Dan Stuba? Tá um bichão, hein, Marcão? Caraca, Marcão. Você tem que admirar o que é bonito, cara. Você não vai pedir raquetada pro Dan, né, velho? Ó, antigamente só eu achava o Dan bonito aqui. Agora tá tudo uma bichice, Dan. Vou falar uma coisa, a concorrência tá brava. Eu fiquei úmido, vou confessar. Ah, Ale, você é um caso antigo. É caso antigo? É caso antigo do Ale? Sim, sim. Já já pegou? Não, a gente já trabalhou junto. É. Trabalhar não é bem a palavra, eu acho. A gente assentou, já, né? Trabalho, né? Já se divertiu junto, isso. Já. Ah, dá um trabalho. Já deu uma sentada. E, Odan, você vendo esse clássico agora, você que tá em cima do muro agora, o que, que você acha que vai acontecer hoje? Cara, eu não tô nem aí, cara. Você não tá... Chupa no meio. Não, mas na moral, já que o Mano levantou a lebre e falou de números, faz 4 jogos que o Palmeiras não ganha no Campeonato Paulista. Então dá uma segurada aí, tá, Domênico? Nossa, o que é isso? É open bar de PVC? Então, mas mesmo, agora não, é uma mesmo rápida, não vencendo hein, a 4, estamos classificados. Desculpa, Domênico, eu vim aqui há muito tempo atrás. Sim. Né, vocês... Tinha uma mesinha humilde. Você viu? Sim. 4 pessoas. É. Lembra, lembra? Uma produção bastante... Humilde. Humilde, sim, humilde. Agora fórmica na palavra mesmo. As TVs, né? Pessoas, oito pessoas, 9 pessoas sentadas. É. O som atrás de monitores prateados. LEDs. Tá bonito, tá bonito. Parabéns. Contrataram a Ale, que não é fácil. Não. Contratações de impacto. A peso de ouro. Cara. Inclusive, vendemos alguns imóveis pra pagar o Ale Oliveira. Vou dizer, parabéns, hein? Tá vendendo. Eu fico feliz que alguém nesse país. É verdade. Colocou o Marco pra trabalhar na rua pra arrecadar o dinheiro pra pagar. Ah, mas é verdade. Muito esforço, verdade. Né? A gente tá reformando a rádio em plena crise. Né? Aliás, o Dan esteve aqui dia 21 de outubro de 2005. Nossa! Caramba! E 14 de novembro de 2006. Peraí, peraí, presença do Dan é sinônimo de título tricolor. Claro. 2005 e 2006. Olha lá, eu sonhei, velho. É hoje. Eu fico feliz de dar esperança pra alguém. Mas a gente precisa encontrar esse tipo de esperança em algum lugar, né? Tá difícil, né, cara? Tá muito difícil, Dan. Tá muito difícil. Mas assim, você tem algum palpite pra hoje? Cara, no, o Palmeiras... Apesar de querer que tudo se exploda hoje? Não, na verdade, eu não dou tanta bola pro Paulista. Mas em geral, numa boa também, sem querer quebrar... Nenhuma, nem baixar a bola de nada, assim. Mas eu, como corintiano, tenho expectativa na Libertadores. Eu acho que o palmeirense também tem essa expectativa. O santista, de alguma maneira, também. Vale muito pro São Paulo, né? Não só porque não ganha um título faz tempo, mas porque também precisa arrumar o time. De todos esses, é o que tá o time mais desarrumado. Não é só o time também, é as contratações, a história toda. O todo, né? Tá a história toda tem que mudar uma nuvem o disco, negra né? Ali, mudar né? O disco. Tomando azar, contratando um monte de gente, nunca dá certo. Agora contratou 3 caras pra mesma posição, também não dá muito pra entender. É. Enfim, mas acho que vai ser um bom jogo. O Palmeiras ganhou, eu li na Folha hoje no jornal, lá o Palmeiras ganhou os últimos jogos todos, né? 5 jogos São Paulo. Dentro do Allianz. Depois que reformou lá, nós nunca mais ganhamos. Mó zica aquilo lá, viu? Como eles não ganham no Morumbi também. O Palmeiras não veio no Morumbi desde 2002. Né? 14 anos. 2002. O gol foi daquele do Alex. A última vitória do Palmeiras foi aquele do Alex, que lhe deu 3 chapéus, etc. Lindo gol, lindo gol. Ô, Sombra, o gol mais bonito de todo o futebol. Mas gol sem querer conta? Eu tenho uma mensagem do Rodrigo aqui. Acho que é legal a gente dar voz também pro torcedor, né? Às vezes aí a gente tem a obrigação de falar isso. O Rodrigo fala o seguinte, Rodrigo Fernandes aqui no Twitter. O Mundial do Palmeiras é igual o Dia da Mulher pro Pablo Vittar. Sabe que não é, mas mesmo assim comemora. Vocês acham a respeito da declaração do Rodrigo Fernandes aí? Domênico, você tem a... Desculpa, quem é esse Rodrigo Fernandes? Ouvinte nosso. Ele falou, dá uma deitada no Dodô aí, mano. Nossa, quem é ele? Eu acho esse tipo de piada. Dá voz a um cara que a gente nem sabe quem é. Ah, é ouvinte nosso. Trouxa, isso que ele é, um trouxa. É só se informar que nem você que é mal informado. Vai lá no Google e vê lá o que aconteceu em 51. Foi a maior comemoração de um time brasileiro. A caninha. Foi a primeira grande comemoração de um time brasileiro no mundo. Internacional. Sim, senhor, é só se informar. Não se informa, é porque faz tempo. Quando faz... O brasileiro, ele tem mania. Deixa eu abrir o Google. O brasileiro tem... O brasileiro... Agora o Dan tem toque. Já faz isso. Acessa e põe aí. Aí não, hein. Tá e vê como é que foi a proporção. O William anunciou. Vê aí. O William Bonner. Eu sei que muita gente nem era nascido nessa época. Mas não é porque não era nascido, que a história. De nós não aqui conta, só o RG, conta. Hein? Não. Eu era. O RG nascido. Era aposentado já nessa época. Vai. O RG era aposentado. Basta com 81, papai. Tava servindo o exército. Faltava 2 anos pro RG se aposentar. Eu ainda era gordinho. Engraçado vocês. Pera aí, gente. Calendário gregoriano. Você não tá no Google, Dan. Eu sei que você entrei na Wikipédia, foi mal. Peraí, eu vou. Getúlio Vargas. Você vai tomar uma raquetada aqui, hein? Aqui que tá, quem dá raquetada é nós aqui. Olha lá, hein? Segue o jogo, seu Bento. Segue o jogo. Vamos, São Paulo! Ai, 2x0 hoje. Boa, seu Bento, manda aí. 2x0. Pra nós? Obrigado. Dudu e... Vamos, São Paulo. Porra. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Vamos, Sabatão, né? Vai, seu trouxa. A turmãzinha. Ah, juiz. Fala de nós aí, Bento. Fala de nós. Você acabou de falar que era nós o outro. Mas é os 25%. Não, fala de nós é só com nós. Não. Ah, não. Fala de nós, Bento. Vamos lá, vamos falar. Os 25, vamos falar de vocês seis aqui. Vamos lá. O estúdio tá gigante. Tá pronto também o tricolor, vamos lá. Vamos. O goleiro é o Jean hoje. Ah, mito. Éder Militão. Fantástico. Arboleda. Ah, sensacional. Rodrigo Caio. Maravilhoso. É, e o... Edmar. Ah. Azedou. Tá indo tão bem, velho. Aí vem Hudson. Hudson! Eu gosto. Petrus. Bom. E o Cueva. Sensacional. Marcos Guilherme, da Copa, o Vardívia. Fantástico. E o Brenner. Mais lindo do planeta. E o Vardívia? Brenner. Você paga pau pro Vardívia? É pouco lindo, é o apelido dele. O seu é Bento. Pouco lindo. E hoje quem, e troca, quem trocar de camisa hoje com o Militão tá lascado, hein, mano? Tá gripado. Porque ele tá gripado, sempre dá aquela suada de nariz, daquela arranhada, né? Aquela arranhada. Aliás, hein? Cenas nojentas nos jogos as transmissões poderiam evitar isso, né? Mas mesmo? Às vezes não tem como, né? Só tá dando geralmente close. Pega assim, quando o cara tampa uma narina, eu falei, meu Deus, agora vem. Ele dá aquela soprada. Mas é complicado. Só tem isso no futebol? Porque no vôlei você não vê, no basquete. É costume, né? É que no vôlei se fizer, escorrega, entendeu? Não, mas assim... o jogador, às vezes, ele faz o gol e dá uma cuspida. Ele sabe que a câmera vai vir nele. Nossa, né? Impressionante. Eu já vi alguns jogadores dando entrevista a respeito, eles falaram que por causa de ficar correndo e não dá tempo de beber água toda hora, a saliva fica mais grossa, não dá pra ficar engolindo saliva toda hora, então eles cospem. Mas vou te falar. Eu sempre que correr, nunca fiz isso. Mania, como né? Eu corro desde os 18 anos de idade, então eu já esqueci desse momento. No beisebol os caras cospem. Era o Supla lá? É, o Supla tá lá. Papito! Papito! É o Supla. A gente é muito. Olha lá. Não, desculpa, aí vocês agiram com naturalidade, mas é estranho. O Supla é o Supla, né, cara? É o Supla, opa, Supla! Café! Ô, Papito, você vai embora, Papito! Tudo bem com vocês? Aí, não sei porque vocês me chamaram, só pra tirar um sarro do Santos, mas tudo bem. Não, não, não, tô aqui calma, gravando uma propaganda do meu show que vai ser 6 de abril aqui no auditório de Ibirapuera. Boa. Lançamento do meu novo som chamado Ilegal. Eu sou ilegal mesmo, tudo bem. Mas o que é legal é o Santos perder, né, meus? Mas não, alguém quer fazer um comentário? Você o Dan, é o Dan quer falar, o Dan quer falar. Eu olho pra você e lembro que a gente já foi irmão num filme. Eu lembro, eu morri. Não morri no filme? Ah, eu tô vivo aqui. Você morreu. Just a movie, man. Mas que filme foi esse aí, Dan? Eu não lembro. Qual era o filme, cara? Era Mais Uma Vez Amor? TV. Pô, mas fazer rádio, uma contracena com Dan não dá certo. Uma apanha de raquete, você morreu. Aí não dá. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô aqui. Eu estou. É uma satisfação pra vocês, mano. Continue com o programa aí. Eu vou entrar no. Vou pegar um táxi e agora sopa, e escutar agora os comentários aí. Valeu. Olha o Santos aí, professores. Olha o Santos. Valeu. Valeu, um abraço aí pra Ana Maria Braga aí, nossa querida Roxette aí, tá indo embora. O cara faz boxe. Antes era David Bowie, Billy Idol, agora pra Ana Maria Braga. Eu gosto da Ana Maria, um beijão pra ela. Cadê o louro? Tamo junto, Suplá. Eu sou quando eu fui da Ana Maria Braga que soltaram o meme, né? Tom Hanks, você. Supla, né? E aí você foi lá depois. Tudo bem, um beijão na janinha da Ana Maria. Você acha que é louco o Supla? Não, quase nada. Quase nada, né? É bom, né? Hein, Oda? Figura, cara, que figuraça. Figuraça. Figuraça. Mas eu lembrar esse filme que a gente fez, não lembro qual era, não. Faz muito, irmão, né? A gente, irmão, aí sofreu um acidente num carro. Eu lembro a gente filmando o um acidente de carro, tudo azul, né? Porque aí os caras inserem a imagem por fora e a gente com o carro balançando, eu e o Supla, num carro balançando. Por isso que eu nunca esqueci. Sensacional. Eu ia falar Tom Hanks, né? Mas, Dan, você sabe que você tem muita moral com todo mundo aqui, todo mundo te adora, muito fã, mas você é o segundo do meio artístico que participa do Estádio 97. Segundo? Nessa semana. É. Tivemos uma outra atriz de garbo. Que, na sua opinião, é a melhor atriz, né? É a melhor atriz da história da dramaturgia brasileira. Dá. Você já contracenou com ela, Dan? Eu não sei quem é. Alê, por favor, faça as honras. Márcia... Aqui quando? Terça, né? Terça-feira. Márcia Imperator esteve sentado aí. Não. Nessa mesma cadeira. Márcia Imperator. Sentiu energia. Ai, ai. Né? É verdade. Mas é isso aí, tricolor. Então hoje tá pronto já. Vamos lá. Vamos pra cima. Ah, você não falou, seu Bento. São Paulo hoje também, aí o Regis, lateral do São Bento, foi fazer os exames lá no foi São lá, Paulo. Já, foi lá, já tava já de olho há um tempo nele, né? Já foi fazer os exames aí, sim, provavelmente já vai acertar com o São Paulo e vai ser anunciado na próxima semana. E o Wellington Ney voltou pro Shakhtar, hein? Ô, Dan, o nome do filme é Viva a Voz? Sim, isso, Viva a Voz. É. Segundo filme que eu fiz. Fiz uma cronicamente viável, depois eu fiz Viva a Voz. Direção do Paulo Morelli, tinha Viviane Pazmanter, Graziela Moreta, é isso aí. E eu fazia um cara que, na época, comecinho do celular, né? Uma treta que tinha lá, um caso extraconjugal. Quem foi? A mulher descobria que o cara tava transando com a outra no motel. Você pegava a Pazmanter lá ou não? Eu era casado com a Pazmanter e ficava com a Graziella no motel. Caraca, que inveja, hein? Que inveja, beleza. Aliás, o currículo dele no cinema é uma coisa séria. Helena Ranaldi, cara. Helena Ranaldi, cara. Helena Ranaldi é maravilhosa, né? Uma história. Helena Ranaldi ou Flávia. Flávia Alessandra também é uma boa. Flávia Alessandra é uma boa pra entrar aí também nessa. Mas Helena Ranaldi ou Flávia Alessandra? Não, as duas. Eu fui par romântico da Carolina Dickmann, da Juliana Paz no filme. Agora da Maria Fernanda Cândido, da Débora Falabella. Todas mulheres maravilhosas. Qual dessas tem o beijo técnico mais gostoso? Calma. Olha, o beijo técnico, você não sente nada. É uma coisa fria. Não, tem atrizes que você se dá melhor, claro, do que outras, né? Quando dá aquele close, tem que enfiar a língua, não tem? Quando um closeão, assim, dá aquele bem de perto, você não tem que enfiar a língua? Porque aquele faz assim, aquele não dá, né? Não, às vezes eu acho que uma cena de muito quente ou muito calorosa, se... Tem que rolar. Se não tiver uma verdade ali, fica falso pra quem vê. O cara às vezes não acha, não sabe direito o que é, mas ele fala, tá meio estranho, não tem química, tá meio plastificado. Então, às vezes, vamos dizer assim, você faz esse sacrifício. Faz um pouquinho mais de verdade do que tem que ser, mas não rola tesão, não. De agora falando sério, não rola tesão, não. Agora tem sempre a piada, tem sempre a brincadeira. A gente tava falando disso, eu lembro que eu tava fazendo um filme com o cara. Eu tava na novela, era A Senhora do Destino, com a Carolina Dickmann, e tava fazendo um filme, Mais uma vez ao Amor, com a Juliana Paz. E aí eu fiquei o dia inteiro com a Carol no estúdio, cheguei à noite e a gente fez umas cenas de transa com a Juliana, no filme. Aí chegou 5 da manhã, eu tava indo embora do filme, eu tinha trabalhado o dia inteiro e filmado, né? Aí encontrei o cara, o segurança, assim, falou, e aí, irmão, beleza? Tá tudo bem? Pô, falei, pô, eu tô exausto o dia inteiro fazendo cena com a Carol, agora teve essas cenas de sexo com a Juliana e tal, complicado. E é, irmão, jogo duro mesmo. Quer trocar? Esse é o cara, não queria estar na tua pele. É. Então... Ai, ai, ai. Ô, Alexandre Oliveira. Oba! Você que é um cara que é um apreciador aí de Balzac, essa também. Gosto. Então a pergunta vai pra você, ó. Helena Ranaldi, Flávia Alessandra ou Maitê Proença? Ah, que eu acho que a Flávia é mais nova, né? A Flávia Alessandra tá acho voando. Que a Maitê passou. Não, acho que a Flávia Alessandra e a Helena Ranaldi são a mesma idade. Não, a Maitê é fora de Balzac. É mais Balzac. É que a Maitê é uma deusa, professorinha do Sassamutê. Irmão, não aí... tem mulher velha, Alexandre. Não é mais Balzac, tem mulher pobre. Essas mulheres aí com 60, 70 anos aí parece que tem 30, cara. Ó, a Flávia Alessandra tem 43 anos. Então já passou, aí. Não é mais Balzac. Flávia é uma mulher voando, muito bonita. Tá voando. É, casada, né? E a Otaviano Costa. E a Helena, ó. Oh. Mas tem cartaz com uma peça Helena aqui em São Paulo. A Maitê, eu acho que é o símbolo, né, dessa... Maitê é. Tá louco. Quando ela fazia o Sassamutema, lembra? Lembro. Maitê e Bruna, né? A Helena Ranaldi tem 51. Olha aí. Ah, falei. Mas a Bruna é muito linda, hein? Bruna, muito linda. Bruna Lombardi também. E tá bem conservada, hein? 60 e pouco a Bruna, né? Bruninha. Muito bem conservada. Bruna, você gosta do Bruna, Oda? É o cara do Richelli. Você gosta do Richelli, velho? Ah, não. A gente, ela me convidou pra fazer um filme, uma série agora, que até estreou pela HBO, estreou no final do ano passado. Qual que é? E eu não podia fazer porque eu fui fazer a novela. Estreou uma série dela, eu ia contracenar com ela. Fui na casa dela, o Richelli, todo mundo. Os caras são muito legais e ela é muito linda pessoalmente. Porque às vezes isso acontece também, né? Você encontrar uma pessoa que é muito bonita e tal no vídeo, mas pessoalmente... Não é, né? Não é, ou não precisa é de muita dela. Maquiagem, falaram, precisa de muita história. Falaram isso pra mim uma vez, né? Não, pra você ela é espetacular. Muito, né? Bonita, né? Muito inteligente também. Mulher inteligente... E aí não rolou o seriado? Hã? Não rolou, né? Você tava na Globo? Não, né? Rolou pra mim, mas rolou o seriado, estreou na HBO. Porque ela mora em Los Angeles, né? Ela não mora isso. Mais aqui. E tem uma casa no Morumbi, que é onde eu fui lá ver a produção e tal acontecendo. Agora, eu vou confessar uma coisa pra vocês. eu tava me sentindo meio estranho. Eu olhava pra esse cara e falei, meu, o que o mano tá falando e ele não tá falando? Não sai a voz. Então, não sai a voz. Falei, cara. É um ventríloco, né? Você agora que você não falei, que o mano tá gravado? Você tá gravado porque o cara tá aqui do meu lado, meu. Esse aqui, na verdade, ô Dan, mano, esse é a nossa a ovelha cópia. Dolly. É. A gente fez um mano, como ele foi pro Rio, a gente fez um mano. E outra coisa. Foi a versão que deu certo. Né? Eu tinha a versão pela rádio, mas eu. Porque eu ouço vocês e tal. Mas não, tinha, não sabia que era tão igual. Porque é absolutamente igual. Desculpe, é. Não sei. Absurdo. Você gosta, desculpa, você acha isso, né? Elogio ou não? Mas não, gosta, não, não. Você é parecido, gosta? Mano. Não, eu queria ser parecido com o Giannichini, com o Dan Stuba, que parecido com o mano não é vantagem nenhuma. É que o mano, Dan, ele deu uma nutelada ultimamente, mudou muito. Ele tá no Rio agora. É outra pessoa. É outro patamar agora. E aí o Marcão é o mano para cenas. É raiz, rapaz. Fox é tudo lá. É o dublê do mano, né? Fox é tudo lá. Benja me falou, mudou pra lá também. Também. E aí, tá morando no quarteirão aqui na Barra. Tá morando na Barra, aí, ó. Vai pra praia de manhã, não faz mais nada da vida. Da laje pra Barra, Dan. Vai ver. Isso aí, a vida tá ruim dos caras. Faz parte, faz parte. Faz parte. É isso aí. Fazer que bom. Vocês fazem o maior sucesso ali, né, cara? Só indo no horário ali no horário do almoço. Bom, é bom, o programa, né? É bom, é. Valeu, muito obrigado, Dan. Tamo junto. Muito obrigado também. É o meu bom. O Ale nem tinha te visto. Valeu, RG. Ó, só o RG mesmo, viu, velho? Só o RG. Só o RG acompanha você. Quando eu falo que só eu assisto, o Dani não acredita. Obrigado. Faz o seu merchan. Você tá onde, Ale, mesmo? Porte interativo. Ai, vamos falar aqui da Obra Max. Tá difícil comprar os materiais pra obra? Cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo, cara. Você precisa conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. É isso mesmo, a Obra Max é pra você, profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo pra você que precisa reformar ou manter sua casa. Se liga nessa oferta. Aquecedor Rinnai 15 litros bivolt, exaustão forçada. Ideal para apartamentos, atendendo duas duchas simultâneas. Gás natural e GLP. Só R$ 980. E pode pesquisar. Na concorrência, esse produto custa mais de R$ 1.300. Corra para a Obra Max. Na Obra Max, você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Todos à pronta entrega. Na Obra Max, você economiza tempo e dinheiro. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas 3003-3400. É Obra Max aqui no Estádio 97, o estádio que também tem oferecimento de Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Tinta Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. E baterias zero quilômetro. A rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro, seu Bento. Ah, Corinthians. Ah, Coringão. Coringão. Agora sim, vamos falar com o Mano, com o Dan aí do Corinthians. Abraços para a Ilan, que me manda mensagens. Abraços para o Napão, o grande palmeirense, que me manda. É só vir aqui que começa a pipocar. É, sabe que não aparecia. Vai, Exatamente. É teu primo, né? Você vai ser o cara. Esse cara aqui, Napão, não sei nem sei quem é. O cara manda abraço. Manda um abraço. Manda um abraço, tá bom. Tá bom. Mas vamos lá, o Corinthians ontem teve dificuldade, né? Do Couto Mirassol, tava meio lento, mas o Sheik entrou, fez um belo gol. Quem diria? É, e golaço. Do jogo aí vocês vão comentar. O Andrés hoje perguntaram sobre o centroavante, tá, essa dificuldade para contratar. Falou que os caras estão pedindo salários europeus. Caramba. Estamos no futebol sul-americano. Ou seja, não deu muita esperança de vir centroavante, não. Aguenta até o final? Eu acho que tinha o espírito ali era segurar até o final da Copa do Mundo. Todo mundo falava isso dentro do Corinthians, de alguma maneira, né? Vamos segurar até o final da Copa do Mundo. A gente consegue passar da primeira fase da Libertadores com o que a gente tem agora? E daí, depois disso, o papo, pelo menos que eu ouvi, vocês têm mais informantes que eu. Era guerreiro, né? O papo seria o guerreiro ir pro Corinthians assim que a Copa acabasse. E a torcida do Flamengo chamou ele ontem, hein, Dan? Então, mas... Vaiou o ceifador e começou a chamar o nome do guerreiro. O ceifador foi muito caro pra lá. Foi. Ele valorizou muito. Ele não é tudo isso. Quer dizer, bom pra ele, mas eu acho que ele não é tudo isso. O Corinthians também queria, eu ia adorar ter ele no meu time, mas... Eu acho que os dois não cabem num time só. Na hora que um perde o gol, vão gritar pelo outro. É. Vai ser um problema, não sei o que você acha, né, Domênico? Porque vocês estão com o mesmo problema no Palmeiras, jogador demais pra mesma posição. É. E jogador bom. Mas... o elenco do Palmeiras é um pouquinho mais técnico, vamos pôr assim, né? É. Do Palmeiras. Mas tipo Scarpa, por exemplo. É que eu não quero mudar, já tô mudando de assunto. Vocês... Tá, tipo Scarpa, você acha que ele olha... Hoje ele provavelmente não entra em campo. Tá banco, né? Então, você acha que ele olha pro Gamarra e fala assim, puta, fiz escolha errada. É, irmão, fiz a escolha errada. Acho que ele tá jogando, né? Podia estar... Essa camisa 10 de São Paulo, do Corinthians, do Santos... Fácil. Scarpa joga qualquer um. O Palmeiras é banco, cara. Ah, mas o que ele vai fazer? Foi a escolha dele também, né? Não é só a escolha do time que ofereceu uma grana pra ele, né? Tem a escolha do jogador, claro, né? É, agora, e voltando... acho que ele achou, viu, Dan, que fosse jogar nesse time. Ah, eu achei também. Na cabeça dele, a gente também era titular. Quando a gente escalava o Palmeiras ali aqui, né? A gente colocava ele como titular, né? A maioria colocou ele chegando e jogando. Eu chegar e jogar. Dá pra jogar. Também. Acho que o Scarpa vai chegar e jogar. Por exemplo, hoje, 2-3-1, né? Se você pegar hoje, ele não teve sequência, né? Exatamente. Eu acho que hoje, por exemplo, ele joga fácil no lugar do Willian. Ele não teve sequência ainda. Dois volantes por ali. Seria 3-1 Borja na frente. Nesses três, ele é o Dudu, o Lucas Lima e o terceiro seria ele. Ou o Scarpa, né? O Lucas Lima no meio e o Scarpa num lado. Exato. Cai um pouco mais aqui, Dudu do outro lado e bora. Mas voltando pro Corinthians, que era o assunto que tava falando. Sim. Eu acho que o Guerreiro e o Dourado, acho que não cabe no Flamengo, de repente o Guerreiro vai mesmo, que era o papo que eu tinha ouvido. Mas pode ser tudo fofoca e pode ser bobagem. O Mano tinha uma visão, né, mano? Centroavante da segunda fase pra frente do Libertadores. Você gostaria do Guerreiro de volta? Gostaria. O Mano fala que não. Eu gostaria, sabe por quê, cara? Não gostaria. Sabe por quê, Dan? O Guerreiro, acho que ele foi sacana com o Corinthians, cara. Naquela oportunidade que, inclusive, ele declarou que não jogaria em outro clube brasileiro a não ser no Corinthians, eu penso da seguinte forma, eu sei que o futebol hoje é profissional, o futebol hoje é movido por dinheiro, não existe praticamente amor pelo clube, se houver respeito já tá ótimo. Então... Não fala, né, mano? É isso que eu ia falar. O negócio é o seguinte, então, o jogador ele tava ali num momento que ele não tava coagido, ele não tava com um revólver na sua cabeça pedindo pra que ele dissesse isso. A partir do momento que o cara banca uma situação como essa, eu acho que é uma declaração muito forte. O Vampeta bancou isso, ele não jogou em outro rival. Outros jogadores já falaram isso também, não passaram por outros rivais. Eu acho que é uma declaração que você, se quiser dar, é por livre e espontânea vontade. A partir do momento que deu, honre o que prometeu. O Guerreiro, ele fez história no Corinthians em 2012, foi o herói do Mundial, marcou gol na semi contra o Al-Ahly, marcou gol na final contra o Chelsea. Não dá pra apagar o que o Guerreiro fez com a camisa do Corinthians, mas a forma como ele saiu e falando o que ele falou, eu acho que não pegou bem. Eu, sinceramente, não tenho raiva do Guerreiro, ele que seja feliz onde ele tiver que jogar, mas eu não traria ele de volta. Sinceramente, eu prefiro jogar sem um centroavante ali. Coisa que eu também não gosto desse esquema que o Carille tem utilizado. Eu acho que precisa ter essa peça-chave ali na frente. O Corinthians ele depende muito de um jogador que possa fazer essa função. É um time que tem muita profundidade, usa muito as laterais, linha de fundo do campo, cruza muita bola para a área. Jogar só com o Jadson e Rodriguinho fazendo a entrada ali funcionou contra o Palmeiras, verdade. Mas aí, para o decorrer do ano, não acredito nesse tipo de esquema dando certo, não. Eu acho que precisa ter uma referência ali, um pivôzão. Acho que o Corinthians ele jogou muito bem ano passado, tendo o Jô ali. Então precisa trazer um jogador, não só um camisa 9, tem que trazer um jogador à altura do Jô. O Guerreiro seria esse jogador? Não sei. Porque o Guerreiro, também, se a gente parar para analisar, ele não era ninguém até vestir a camisa do Corinthians. Não, mas é verdade, é fato. Tinha jogado na Alemanha só, né? Jogou no Bayern B. Tava jogando no Hamburgo. Não era ninguém no Brasil, né, mano? Então, mas ô Mota, você vai falar da seleção peruana, cara? A seleção peruana hoje no mundo do futebol, cara, pô, você vai falar, era o Guerreiro e Farfán. Ganhou o que a seleção peruana? Não ganhou nada, cara. Então, o Corinthians, ele deu a visibilidade que o Guerreiro tem hoje e o status que ele tem. Não foi o Bayern, não foi o Hamburgo. O Hamburgo. Não foi o Alianza Lima. Não foi, para, Vieira, para. Quem deu a visibilidade e o status que o Guerreiro tem hoje foi o Corinthians, cara, isso daí é fato. E quem colocou o Hamburgo no mapa foi o Grêmio. Foi o Grêmio, todo mundo vai falar de Hamburgo hoje. O Hamburgo é um time que vive brigando para não cair para a Série B do futebol alemão. Hamburgo 2, X-Burger com maionese. Então, o Corinthians ele deu a vida futebolística que o Guerreiro tem hoje. Se o Guerreiro hoje tem status de craque, foi graças ao Corinthians, porque no Flamengo até agora ele não conseguiu fazer nada. Mas eu acho que a diretoria do Corinthians deveria se coçar, trazer um outro centroavante, porque o próprio Guerreiro, mesmo em stand-by, tem um contrato ativo com o Flamengo ainda, mas não está podendo jogar por causa do doping que ele foi pego, mas na boa, tá pedindo um caminhão para renovar com o Flamengo. Mesmo assim, nessa condição que ele se encontra, ele não tá abrindo mão dos valores que ele quer. Então, cara, eu sinceramente não nem pensaria na hipótese. É que ao mesmo tempo, mano, desculpa te interromper assim, mas só acrescentando, claro. Botando na roda aí também, ao mesmo tempo a gente não tem atacante no Brasil, cara. É uma loucura pensar isso. Mas não tem centroavante no Brasil. Na seleção brasileira, hein, Ale? O reserva do cara, do Gabriel, é o Firmino e o Diego Souza. E a princípio, não é isso? É uma prova disso é a quantia que o Flamengo pagou para ter o Henrique Dourado, né? Exato. É um jogador que tem as suas limitações. Agora, eu gostaria de aproveitar a sua experiência, Dan. Opa! Para dizer se você eventualmente condena o Guerreiro por ter usado um produto ilícito para ajudar o Peru. Você acha que, como é que você encara... Não, tudo que ajudar o Peru é bem-vindo. Tá, eu também, eu e a RG estamos nesse grupo. Como assim? O RG também? A gente torce para ser nada. Tem simpatia. Detalhe rápido só, e fora a brincadeira, que não foi nada aprovado contra o rapaz, né? Não foi nada aprovado, tanto que ele vai poder jogar a Copa do Mundo. Ah, sim. Mas manteve-se a punição, né? Ô, mano. Mas foi reduzido. Diga, foi mesmo, o Luca e a camisa do Corinthians não dá liga mesmo, mano? Então, Carilli, RG, pra falar a verdade, cara, ontem novamente o Carilli usou aquele esquema 4-2-4. Ele jogou lá com o Luca aberto pela direita, ao lado dele o Jadson, ao lado do Jadson o Rodriguinho e lá na outra ponta o Cleison. De vez em quando o Luca se deslocava pra fazer a função de centroavante. É um esquema que eu não gosto, cara. Ele deu certo em alguns jogos, foi assim na Colômbia, foi assim agora novamente, foi assim contra o Palmeiras, mas não consigo enxergar, RG, um futuro tão promissor com esse esquema que o Corinthians tem utilizado. Não dá, cara, não dá. Contra o Palmeiras entendia-se, porque o Corinthians ia precisar congestionar o meio campo, não deixar o time do Palmeiras jogar, e foi uma surpresa, cara. A entrada do Jadson e do Rodriguinho, muitas vezes ali, afunilando ali pra tentar fazer um gol. Mas não concordo, cara. Eu acho que o Corinthians deveria... Inclusive o próprio Jadson, ele tá meio refém desse esquema e tá morto. Ontem o Jadson não jogou nada. Não jogou. Porque quando você tem um centroavante ali que possa talvez fazer o papel de pivô pro Jadson, o Jadson chega como um fator surpresa. O Jadson, ele muitas vezes ele aparece naquele toque aí em velocidade, porque o Jadson é um cara que tem visão de jogo. O centroavante faz aquela parede, o pivôzão, ajeitando já pro Jadson bater. Agora, o Jadson tendo que vir com a bola dominada de trás pra tentar fazer uma jogada ali, driblar um cara e fazer o gol, o Jadson não é tão rápido pra fazer isso. Então, agora, eu sinceramente não tô curtindo, mano, não. Eu vou te dar aquela dica gostosa pra amanhã no programa em que o Dan assiste, né? Que já confessou que é fã, inclusive... Destruindo um pouco a concorrência, né? Dois aspectos. Na verdade, ignorou, ele não destruiu. Ignorou. Mas o que acontece? Duas coisas. Primeiro, quando a gente tá discutindo muito aqui a respeito do clássico Corinthians e Palmeiras, a gente deixou claro o seguinte, que o esquema por si só, ele não faz diferença. Você tem que ter um bom esquema e os jogadores comprarem a ideia. Se os jogadores não jogarem, não tem esquema que funcione. Então, naquele confronto, acho que o Corinthians acertou no desenho e ainda continua acertando, eu vou explicar por quê. Mas os jogadores, tecnicamente, e até com relação à disposição, com vontade, mas principalmente tecnicamente, fizeram a diferença, fizeram o esquema funcionar. Diferente do que aconteceu com o Palmeiras, que o esquema já não era bom e os jogadores não jogaram nada. Então, não é o esquema, se o São Paulo, se o Palmeiras, se o Santos jogarem nesse esquema, vai dar certo. Não. O jogador precisa comprar essa briga. Porque ontem, com o mesmo esquema, o Corinthians não jogou bem. Esse é um ponto. Outro ponto. Eu acho o seguinte. Primeiro, o Carilli já testou quem ele podia. Já testou o Casim, já testou o Dutra. E já testou o Luca. Vou até falar baixo, porque o Luca não está entre nós. Ele já está... Tadinho. Coitado. Mas o que acontece? Ele já testou esses nomes. Não deu certo. Ele está pensando o seguinte... Eu vou fazer um time para jogar os jogos grandes, os jogos difíceis. E nos jogos menores em que o Corinthians tem que propor, eu vou sofrer um pouco. Mas no jogo grande, na fase decisiva da Libertadores, nos clássicos nacionais, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, vai ficar confortável para mim. Então eu imagino que ele deva estar pensando isso. É, que belo comentário. Nossa, olha que comentário de garbor. É pertinente. Mesmo? Pertinente. Olha, mano, só deu ok, hein? O Dan tá analisando. O papo que eu tinha ouvido do Luca é que todo mundo tinha ficado meio irritado, entre aspas, com ele, porque ele não entrou na transação com o Scarpa mesmo que a gente tava falando, que ele teria falado não vou pro Fluminense e teria impedido a transação e a galera ficou de bode com o cara. Também porque na época de renovação, né, mano? Clima ruim. Na renovação também ele disse que fez jogo duro, né? E pediu alto, não foi, mano? Então, Motinha, não sei se fizeram isso de propósito aí pra prejudicar o jogador, ou se de fato aconteceu, mas o Luca, quando ele chegou no Corinthians, ele chegou muito bem, fazia gols, era um cara que chegou e não sentiu o peso da camisa. É, mas na primeira possibilidade de renovação de contrato, entrou meio que um pouco de areia ali, porque os valores que foram divulgados aí que o Luca pediu eram absurdamente altos. E o empresário dele depois desmentiu, falou que não era nada daquilo, mas vazaram um valor para a mídia que foi divulgado. E isso criou na torcida aí uma revolta. Pô, o cara chegou ontem aí, na primeira chance de renovar o contrato, o maluco já mete uma faca na garganta da diretoria. Somados a esse fato, também alguns jogos decisivos, inclusive aquele contra o Palmeiras, o Pacaembu, que o Palmeiras ganhou de 1-0 e ele perdeu um pênalti. Assistimos esse jogo lá em Barcelona, inclusive, verdade, eu e o Domênico. Verdade, mano. Nossa, desumilde. A galera pegou no pé do Luca demais, cara. E dali em diante, a vida dele não foi fácil. O Corinthians emprestou. O Luca, ele fez um bom campeonato ano passado com a camisa da Ponte. Esse ano poderia ter uma chance jogando da forma como ele jogou na Ponte, jogando um pouco mais avançado. Mesmo não sendo um centroavante de origem, eu acho que talvez ele tivesse uma característica melhor do que a do Casinha, do Junior Dutra, que passaram por lá e até agora não deram certo. Quem você traria, mano? Sabe, ô Dan, eu acho que tem duas opções aí, cara, que o Corinthians acabou marcando uma bobeira danada, cara. O Ábila, que jogou no Cruzeiro, é um cara goleador, tá no banco do Boca, não joga, tá insatisfeito lá. E até propriamente um cara que tava no futebol brasileiro, não é a oitava maravilha do mundo, mas é um cara que poderia vestir a camisa do Corinthians facilmente. E é um cara que, se o Argentino Júnior teve dinheiro pra contratar, o Corinthians também teria. O Barrios, que passou pelo Grêmio. O Barrios, que passou pelo Grêmio hoje, diante do que a gente tem, é melhor do que qualquer um que tá dentro do elenco. Volto a falar, não é um Jô, tá abaixo do Jô. Uhum. Mas tá acima de Júnior Dutra, tá acima do Casim, tá acima do Guerreiro Casim também, né? Então, mas Ale, o Barrios no Grêmio, cara, ele não foi mal. Como o Barrios no Palmeiras também não foi mal. O Barrios ganhou a Libertadores, cara, né, mano, no Grêmio. Sim, mas ele tá longe de ser aquele jogador, ô Vieira, que a torcida fala, nossa, é um novo Jardel. Não sentiu falta. Não é, tá longe de ser. Ele é um novo Oliver o Sedutor, porque ele parece... Ele parece o Oliver. Mas, ele também tem uma carreira artística muito dura. Gente fina, né? O Oliver, hein? A minha primeira opção seria o Ábila, cara. O Ábila, no Boca ali, tá no banco, jogando, né, mano? Eu tentaria fazer alguma coisa ali pra trazer o Ábila. Não havendo a possibilidade do Ábila, eu não deixaria escapar essa chance de contratar o Barrios naquela época que ele saiu do Grêmio. O cara acertou com o Argentino Júnior, cara. Imagina o Barrios com a camisa do Corinthians. Claro, ele tá distante de ser um Jô, tá distante. Mas é muito melhor do que qualquer um dos que a gente tem ali dentro do elenco. E eu acho que daria um jeito, pelo menos a princípio. Por exemplo, entre Barrios e o Henrique Dourado, o Barrios era mais barato e não sei se deixa tanto a desejar. Mas você vê, pode, mano, o Barrios tem um problema, cara. O Barrios tem um problema. O Argentino Júnior jogou com o Boca agora essa semana e ganhou de 2-0 do time reserva do Boca, né? O Barrios estava fora do jogo de novo por lesão na coxa. A mesma lesão que ele teve no Palmeiras, a mesma lesão que ele teve no Grêmio. E machuca, ele sai demais. Demais, cara. Demais. Mas é que vocês não têm a excelência que o centro de treinamento do Corinthians tem. Mas é verdade. É verdade. O Renato, né? Augusto, quando chegou no Corinthians, gente, vocês vão se recordar, ele mesmo disse que não pensava em voltar para a Europa. O Renato Augusto falou... ele não tinha mais ambição de voltar para a Europa porque ele não acreditava que ele pudesse voltar a atuar em alto nível. Ele é muito grato ao Corinthians, cara. Ele tá porque na China, o Corinthians. Né? Não, mas ele tá na China, mas é volante titular da seleção brasileira. O Renato Augusto hoje, ele tem o status aí de craque, cara. Tem o status de craque. Porque você vai falar, o Renato Augusto hoje não tem vaga garantida na seleção do Tite? Tem vaga garantida na seleção do Tite. Assim como o Ronaldo Fenômeno também. E pra ele dormir, precisava juntar ele com o Rodo, naquela época aí que ele tava offline, que ele não tava jogando. Ele veio pro Corinthians, cara. O Corinthians deu um talento nele, em 2009 ali, que o auge da carreira do Ronaldo foi no Corinthians. Mas foi o auge da carreira do Ronaldo. Pelo amor de Deus. Tá na hora de mudar de equipe. Já passou da hora. Ah, chega, né? Nossa, derrubou o Dan na cadeira, o auge do... Aquele gol que ele meteu contra o Santos de cobertura no Fábio Costa, Marcelo. Aquele foi um golaço mesmo. Foi maravilhoso. O auge do Ronaldo, depois que ele voltou pro Brasil, foi na medida certa. Ele perdeu um montão de quilo lá. Foi bem lá mesmo, com o Márcio Atala, né? Isso. Ô, seu Bento, e o Santos, seu Bento? Agora é Santos. Tem um botãozinho aí, ó. Você sabe quem falar em Santos? Até o Santos tem um negocinho aí. Fala da NABA. O senhor falou ontem pra nós. Fala da NABA aí. Eu falei. Fala da NABA. Eu falei, ô, RG, como assim? Eu falei. Sim, na terça-feira, falou. Que dia é hoje, Domênio? Que dia é hoje? É o 8 do 3. Fala e vem o. Hoje é 8 do 3. Fala da NABA, fala e vem o. Isso aí tá light, isso aí tá light hoje. É isso aqui? É isso aí, põe aí. Bola. Cai. Fala aí, chefe. ficava do lado dele. No Estádio 97, informa. Santos, gol. Lá em Novo Horizonte, hein? Que chuva, hein, Gê? Você falou que não ia chover ontem. Choveu gol. Tudo que é lado lá. Novo Horizontino 1, 2. Santos 1. Molecada ontem entrou, e aí? Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. Coincidência, né? O Gabigol não jogou mais, o Peixe não ganhou. É sério. Aí, Dan, eu pergunto. Essa do Chaves é sensacional, né, seu Peixe? Pergunto ontem pro infeliz antes do jogo. Pô, tá chovendo lá? Foi o Mota, imagina. Tranquilo. O Mota de uma noite. O Mota disse. Não fui eu, acabou o mundo lá, velho. Mas. Mas quem falou? O Bento. Quem falou? Mas 2-1, o Novo Horizontino classificou, né? Pelo menos esse aí vai. Já, confronto já marcado, o Parmeira e Novo Horizontino. Clássico, hein? É, clássico pesado esse aí. E o. Falar o clássico vai ser. O Matheus Salles. Classifica primeiro aí, filho, vocês também aí. Classifica primeiro aí. Dá segurada. Três pontos é hoje já. Quem? O Matheus falou Jesus aí. É o seguinte, foi pro time do Leverkusen no Japão. O contrato dele com o Estoril termina em dezembro. O empréstimo do Estoril pro Santos termina em dezembro. Então, e ele acabou, vai ficar até dezembro então já lá. Foi, então não vem já mais. É, oh, mas o Sabelo, não tem muito o que falar, não. É um tempo horroroso, o campo horroroso, um barro desgraçado. É barro pros dois, né? Sim, mas o outro tá mais acostumado, né? Vem justificar, não, RG, como nada. E outra coisa, o Santos entrou com 8 alterações, né? Foram 8 moleques no time. E quando você faz 8 alterações, é lógico que você não tá analisando o coletivo, você tá analisando o individual. Então, faz parte do pacote, era o jogo que podia perder, não alterou nada, não modificou nada, muito pelo contrário. Não dá pra também analisar o molecado, o Yuri fez o gol, não, né? E assim, demos azar que o jogo que o Jair colocou a molecada pra jogar, não conseguiram jogar, né? Que a molecada quer correr, quer bola no chão, e ontem não teve jogo pra isso. Sim. O único ponto positivo é que o Yuri Alberto, que estreou como titular com 16 anos, fez o gol, então... Entrou pra história, né? É. Tá vendo na lista dos 10 mais jovens, ele é um dos 10 mais jovens da história, né? Sim. Como exatamente. O Sheik entrou na lista com o mais velho a fazer gol. É, 37 tem o Sheik, né? É, 37. É que o Sheik é sempre complicado, negócio de RG, dá sempre O Márcio, né? É o mais velho a fazer gol na história do Corinthians, o Sheik. Então é isso aí. Não... Mas olha, né? É mais ou menos o que eu falei quando o Palmeiras perdeu pro São Caetano. Pode perder, o time... lógico. Não é isso. Eu falei assim e eu pergunto até pro Dan. Por que os treinadores, eles não treinam com a mesma intensidade o titular e o reserva? Porque dá porque tempo, intensi... né? Lógico que dá. Né, Dan? Claro. Você entende isso? Uhum. Se treinassem, talvez não perdesse o jogo, entendeu? É porque os caras não treinam juntos, não sabem onde tá um, onde tá o outro. Aí quando chegar na hora do jogo, é que você fala, vamos catado, né? Vai lá e joga. O outro, não. Por outro lado... O tal do Novo Horizontino, né? Que vai pegar o Palmeiras. Já é um time que vem. É chato, hein? Já vem desde o ano passado. Ele tá brigando pra classificar, no final, né? O Palmeiras vem jogando junto, treinando junto, já tem experiência, onde tá um, tá o outro. Aí dificulta, não é isso? Eu acho que a diferença, Domênico, tá? Por exemplo, o Carilli. Ele tem um formato, o time tem um formato. Mas você viu, teve dificuldade ontem, quando tirou dois ou três titulares. Mas tudo bem. Mas aí ele vai ter a dificuldade, do jogador melhor que o outro, que ele tá substituindo, alguma coisa nesse sentido. Eu estou dizendo o seguinte, o Jair ainda está procurando, né, praticamente um time. Ele está chegando agora, acho que ele nem sabe o nome de todos os jogadores. Ele está tentando jogar com o Vecchio ainda, né? Então ele vai insistindo em alguns para achar um time primeiro. Agora você bota 8 moleques num time, você mudou tudo. Né? Você modifica não tem jeito. Então é por isso que eu estou dizendo, o cara não foi lá para... analisar o coletivo do time dele. Não, ele tá... Sabe qual que é o problema? O problema é que o torcedor não tem essa... Não encara dessa forma. Isso não. O torcedor já fala que o Jair é ruim. Se tomar mais uma, vai embora. Se tomar mais uma, complica. Igual o Palmeiras. Lógico. Ah, o cara já é ruim, já perdeu. Nesse ponto, sim. Se perder domingo, putz, um abraço. A história de triturar técnicos no Brasil. Um abraço no sentido de... pressão, né? Pro torcedor. Saco, né? Pro mas torcedor. Já rola a pressão no Jair ali? Acho que ele é bom treinador, cara. É uma pena ali. Mas ele perdeu um clássico, né? Que foi pro Palmeiras. E você sabe como é que funciona perder clássico aqui em São Paulo. Aí você já começa a sentir o burburinho. Aí perdeu na estreia da Libertadores com uma escalação bem questionável. É. Aí então, mas aí tem que pôr na conta da altitude também, né, RG? Mas na conta da escalação dele. Não pode sair jogando com o Beck e Renato na altitude. Passar 3.400 metros. Mas na conta da altitude, lógico. O torcedor não tem isso. Na conta da altitude pra gente. O torcedor não quer saber de quando. Nós aqui estamos analisando, entendeu? O torcedor, o torcedor fervoroso, ele não pensa nisso. Realmente ele não podia ter entrado com os dois. Ele tinha que jogar o time mais adequado e tranquilo. Mas no nível do mar, Renato e Vecchio já é um meio campo totalmente questionável, que não tem velocidade. Imagina 3.400 metros. A 3.500 metros é praticamente impossível, então. Então, por exemplo, aí o que acalmou? Acalmou ele ganhar do São Paulo. Aí já deu uma volta, né? Sentou depois a poeira. Depois do Palmeiras, né? Mas aí perdeu a Libertadores depois. Mas aí contra o Palmeiras já foi aquela derrota. E aí o jogo que fez derrota, contra o Corinthians deu um ânimo de novo. Sim. Jogou bem. Jogou bem, né? Então, quer dizer, foi buscar o empate. Então a coisa deu uma tranquilizada. Mas é difícil, cara. Não... Era a hora que o Bruno Henrique entrar. Exatamente. Muda tudo. Sim. O Gabigol não tá jogando. Você tem o Gabigol, você tem o Bruno Henrique. Você tem uma Bruno Henrique e Gabigol, acho que é o melhor ataque do Brasil, talvez. A expectativa é essa, né? O Rodrigo, esse moleque aí com o Rodrigo com Y. Bom. Né? Promete, cara. E os moleques, qual que você gosta mais? Eu prefiro sempre. De moleque eu não gosto muito, não, viu, Dani? Eu tenho assim. A gente é meio Michael Jackson, né? A gente prefere os experientes. Mas não, eu vejo o Santos com uma safra legal. Todos esses garotos aí eu tenho uma expectativa boa. Por exemplo, o Santos está mandando 5 jogadores para a seleção sub-17. Quer dizer, então, não, sabe, a safra é boa. É legal, né? Você tem uma esperança. Esse Rodrigo, eu gosto de ter calma. Porque a gente também teve vários exemplos no Santos com molecada. Vocês são o que mais tiveram exemplo? Os que não vingaram. O Renatinho foi um que eu sempre cito aqui. O Alemão, quer dizer, nós perdemos essa geração do Alemão. Sim. Era uma safra boa de garotos também. E, de repente, sabe, aí acabou o Alemão perambulando aí por times do interior, Ponte Preta, enfim, outros times por aí, e acabou não vingando. Então, você tem que tomar um certo cuidado. Por enquanto, não tem nenhum Neymar, né? Nenhum Neymar, nenhum Robinho e nenhum Diego. Mas você tem garotos aí que Esse Rodrigo, ele não é na mesma proporção do Neymar, mas ele é comentado na base do Santos como se fosse o Neymar. Desde criança, dizem que... Mas isso aí que é um peso, né, pro garoto. Também, vários jogadores. Tem o Lucas Lourenço, que nem tá no time principal, então, e também, são esses quatro, né? Que é da... É o Yuri Alberto, Diogo Vitor, Rodrigo e o Lucas Lourenço. Esses aí são os caras que... A galera diz lá que, porra, vai ser o novo xodó da vila. Tá bom, vamos aguardar. É complicado, porque às vezes tem o cara vinga, né, em sombra. O cara vinga, joga pra cacete, ganha um brasileiro, vamos supor, um grande campeonato, e vai embora. A gente tá falando, toda a sua esperança é por um campeonato. Sim. Todo esse investimento é por um campeonato e a grana que vier. Mas é pouco, né? Mas isso que o Santos conseguiu com o Neymar foi bastante. Consegui segurar ele para até conseguir ganhar a Libertadores. Mas é tão enrolado essa história do Neymar que a gente já não sabe mais se foi bom ou se foi ruim. Mas em questão de título, foi bom. Teve um levantamento que foi feito de 2010 a 2014, se eu não me engano. Pô, o Santos tinha faturado 400 milhões com venda da molecada. Pô, o Santos deve um cacete a quatro. É, um buraco negro. Não é possível. É um negócio louco. Impressionante. Mas aí tem as bobagens, né? Por exemplo, que o Ale lembrou aí, o Damião. Damião, 43 milhas. Quando que vai pagar isso aí, velho? Já foi. É o pior negócio da história do Santos. É grande. Ainda deve muito do futebol brasileiro, hein? Não, o Corinthians tem o Pato. O Corinthians fez. Nilmar, né? Com o Nilmar. No Nilmar é que o Corinthians... É verdade, o Corinthians ele comprou duas vezes o Nilmar, né? Nessa hora, eu não quero polemizar, vocês sempre falam disso também. E também não conheço, cada caso é um caso e a gente não pode generalizar. Mas eu sempre me pergunto se as pessoas são realmente tão burras, entre aspas, quanto parecem, ou se de alguma maneira isso acaba sendo bom para muita gente. Eu fico com a segunda hipótese. O do Damião é óbvio que foi inocente, né? Porque muita gente leva grana nessa. O do Nilmar, a segunda vez. Né? O time levou prejuízo. Mas as pessoas Olha, o Damião é um caso um pouco diferente, na minha opinião. Eu acho que tudo bem, se pagou muita grana. se pagou muito, né? Mas o Damião jogou muita bola no Inter, essa é a verdade, foi até pra seleção brasileira. Mas o Santos e quando veio do Santos... Não, veio do Inter, não veio? Não. Já tinha passado pra tudo quanto já tinha ido? Já tinha rodado. Eu lembrei... Ele surgiu no Inter. Eu achava que vinha do Inter, se viesse do Inter... Ele surgiu, você tem razão. Aí depois... Ah, ele rodou. E até entendo. Aí fez bobagem. E depois estava o Cruzeiro ainda. Horroroso. E até entendo que o Damião, por melhor que ele tenha jogado no Inter, não foi aquele melhor que você fala, meu, esse cara é sensacional. Deu a impressão que era depois o Inter, ele teve uma queda, mas ele tem um talento fenomenal. Vamos recuperar. Não é o tipo do jogador. Não é. E outro, ele é um jogador com sérias limitações. Ele apareceu como jogador profissional depois dos 20 anos. Você vê? Ele veio da várzea. Isso. Mas ele era o camisa nova da seleção brasileira, titular. Você lembra aquele lance que ele deu uma carretilha contra a Argentina? Todo mundo falou, é o cara. A torcida do Inter gosta dele, cara. É uma coisa engraçada. Tá lá, né? Tá lá. Você também gosta, né? Pelo visto. Eu gosto. É, porque tá lá, cara. Pode ficar mais mil anos lá. Muito tá bem. Mal. Olha, hoje o nosso convidado, Dan Stuba, que é aqui no Estádio 97. Inclusive, o Dan, eu tava vendo aqui. O Dan, ele está com uma peça para... Já estreou a peça. Olha. É mesmo, é? Estreou sábado passado. Sábado passado. Mas gente. Ela está montada... Está montada. A peça está em cartaz há 3 anos quase já. Era para ficar 3 meses, está 3 anos. A gente comemorando 3 anos agora em cartaz, é uma comédia. Mas já rodou o Brasil, é isso? Rodou o Brasil, 27 cidades. Ficamos em São Paulo quase 1 ano. Depois fomos para o Rio também, era para ficar 2 meses, ficamos 4. E aí a gente viajou pelo Brasil todo num projeto muito legal. Eu queria viajar pelo país todo, estava fazendo novela e ficava viajando. E agora a gente voltou para o Teatro Gazeta. A gente voltou para o Teatro Gazeta no final do ano passado. De novo, vamos encerrar a temporada e fazer uma grande festa. Daí lotou tanto, foi tão legal, que daí a gente voltou agora no fim de semana passado. Todo sábado às 10, domingo às 6. É uma comédia baseada em fatos reais. Opa. Sei se vocês querem que eu fique falando isso, é chato claro, falar? Não, claro. Legal pra caramba. Porque toda divulgação é um pouco chato, porque vem um ator e fica falando, meu trabalho é o máximo, vai lá. Mas a peça é legal mesmo. Mas você sabe que a gente tem um apelo cultural forte, né, Dan? Sei sim. Nós temos um apelo cultural fortíssimo. Não, vocês dão apoio e dão espaço pra ela. Se era pra ficar 3 meses e ficou 3 anos, você tem que falar. É boa mesmo. A primeira galera, a galera é muito boa. Os atores são maravilhosos. Eu peguei uma galera só de teatro, uma galera muito, muito boa. Riba Karlovic, o Henrique Stroiter, Marcelo Castro, cada um deles. O Riba Karlovic escreve as videocassetadas do Faustão. Sim, o Faustão sempre fala. É, sempre fala dele, tá lá há 30 anos. O Henrique Stroiter, que era o Napão, que eu brinquei agora há pouco, é um baita ator, tá em cartaz com outra peça. Aqui em São Paulo, Marcelo Castro é um ator de circo. Trabalhava com o Domingos Montanheira, o Instituto Domingos lá no grupo, mas faz outras coisas, coisas próprias. Você tem o Rodrigo Giribella, até eu ia sugerir um dia dele vir aí, que o cara faz... Sabe aquele Academia de Polícia? Sim. Ele faz todos os sons com a boca. Oi, Maíra Chacerro e o Rodrigo Belladonna. O que aconteceu na Itália? Teve um julgamento de uma história lá, e estavam interrogando os suspeitos de um atentado, e de repente um cara caiu pela janela. Isso é real, aconteceu em Milão, na Itália. E a polícia falou que ele se jogou, mas ninguém sabia se ele tinha se jogado ou se alguém tinha jogado se o cara. Mataram ele, né? Aí a polícia deu uma enrolada, o caso foi sendo enrolado, veio outro caso, todo mundo esqueceu. O autor pegou os autos do processo, botou o delegado em cena, o comissário de polícia em cena, todo mundo em cena daquele caso, com as falas do auto do processo. Tá. E essa é a peça. E aí ele botou um louco. E a doença do louco é se passar por outras pessoas, que é o meu personagem. Certo. Que tá na delegacia nesse mesmo momento. E aí ele vira ele se finge de juiz e começa a investigar esse caso. Julgar a história. É, e eu tô preso lá porque eu me fingi de psiquiatra durante alguns anos. Aí ele fala, pô, você não é psiquiatra. Eu falei, como não? Eu fui internado 16 vezes, tô louco há 20 anos. Eu sei tudo sobre isso. Tem tudo. Já sabe tudo. É uma baita comédia. Na época foi um grande escândalo na Itália porque trazia uma história real pro palco. O caso acabou sendo solucionado na vida real porque ele foi pro palco. Então, tamanha foi a polêmica, a história toda que acabou se julgando o caso. Eu conto isso para a plateia. E a comédia é o máximo. A comédia estreou em 1970, é reconhecida como uma das maiores comédias de todos os tempos. O louco lá que eu faço, ele faz 5, 6 caras. Faço um louco, faço um bispo. Jogou, foi morto. Então, aí no final da peça eu conto como na vida real o caso se solucionou. Qual teatro? Teatro Gazeta, aqui na Paulista. Aqui, aí, aqui, do lado, aqui na Paulista. Ah. Esse final de semana eu vou fazer uma coisa especial. Só sábado, não? Sábado 10, então dá pra ir depois de tudo. 10 da noite. E domingo às 6, o pessoal que curte e dormir cedo e ainda comer, pegar uma pizza. Boa. Ah, legal. Esse final de semana, 50% pra todas as mulheres, tá? Olha que legal. Só uma informação. Corrija aí, porque eu tinha razão, tá vendo? Só uma informação que o pessoal tá mandando aqui. O Damião saiu direto do Inter pro Santos, sim. Então veja depois bem. Que ele foi pro Cruzeiro, Dan, que eu falei que falou, foi depois. Foi empréstimo, então, sim, Betis, então, Flamengo então, e voltou pro Inter. Então eu tenho razão, eu só discordo dos valores que eram muito altos. Mas, porém, era um jogador promissor, sim. Tava indo, foi pra seleção, tudo, fez o gol de carretilha e os caras estavam falando muito dele. O Santos foi e comprou. E na época, eu me lembro, que muita gente falou, pronto, agora solucionou o problema do Santos. Mas, ó, já tem o matador, o centroavante, aquela coisa toda. Não vingou. Aí já é outra coisa, Gê. E a grana que se gastou foi 45 milhões, não é isso? 43, eu acho. É por aí. Foi muito dinheiro. 44. Mas é, tudo bem, difícil isso é a gente dinheiro. Lembrar exatamente. Mas eu lembro que ele não era já o grande da minha vontade. Então, o RG, no Inter ele fez 179 jogos e ele fez 90 gols. E aí no Santos, ele fez 44 jogos, só que aí só marcou 11 gols. Mas alguma coisa aconteceu. Ou ele estava escanteado lá no Inter, ninguém. Mas ele vendia de lá pra cá, né? Não precisava pagar tão caro, né? Duas coisas rápidas sobre a peça, não esqueço, é ruim. Todo mundo que chega lá, a gente tá cantando. A plateia toda a gente canta junto, fica tocando os instrumentos, é bem legal. Tem uma interação com a plateia, né? Tem. A peça, né, Dan? Eu tô lendo sobre a peça aqui. Tem uma boa interação, investigação, tudo. Porque tem uma hora que eu vou fazer o juiz, e aí eu falo pra plateia assim, o louco lá fala, pô, eu não sei. Ele começa a ensaiar. Eu ensaio na frente da plateia, como é que eu vou fazer? A voz que eu vou fazer, o gesto e tal. Aí eu falo, me dá umas frases. Aí a plateia começa a me dar frases. Fora esse, fora aquele. Mas safado, improviso, então, volta né, não sei quem. Hã? Improviso demais, então. A plateia me dá essas frases, Domênico, e eu guardo essa história na memória. E durante a peça eu vou botando as frases que a plateia falou. A galera pira porque eu tenho boa memória e porque acaba ficando muito engraçado, porque legal. Vem de tudo. Deve ser muito bom. Vem não só das coisas políticas, assim, mas vem a frase do momento, lá na época do Acabou, Jéssica. Vem tudo quanto é frase de todo lugar. E a galera vibra, ri. Cada dia é um dia. Essa peça, cara, das melhores peças que eu já fiz. É muito legal, muito divertido. Mas vendas online por onde? Teatro Gazeta. Então, Teatro Gazeta, só botar aí no Google. Tem um link lá do Teatro Gazeta. Você escolhe o seu lugar e compra. Ou Ingresso Rápido. Ingresso Rápido também. Legal. Você compra facinho. Sábado às 10, domingo às 6, apareçam lá. Se falar do estádio, paga meia. Se for mulher também. Opa, show de bola, hein? Agora, pergunta, falando em vida real, eu sou dessa? Eu vou fazer, vou pedir pro bilheteiro anotar que se quanta gente do estádio 97. Boa. Ver se vocês têm moral ou não. Podia, Dan. Vou falar fazer assim, que rádio você escuta? Que programa é pra todo mundo aparecer lá? Na tua carreira, sua carreira realmente é muito brilhante, você já fez vários papéis e tal, aquela coisa do... Mas talvez o papel mais importante da tua carreira, porque é igual um músico, o Jota Quest esteve aqui comigo entrevistando. Fácil, extremamente fácil. Não, eles falaram que o do seu lado é como se fosse o Satisfaction pra eles do Rolling Stones. Sim. Então tem aquela música que pra eles é o boom. Pra você foi aquele papel que você deu uma raquetada O Marcos foi a famosa... É o Marcos, né? Foi esse o antes e depois. É o antes e depois, não tem como não falar. Porque eu vinha do teatro, fiz uma peça que eu ganhei prêmio, que era Novas Diretrizes e Tempos de Paz, fazia Tony Ramos e eu. Depois virou filme, chama Tempos de Paz. E essa peça que me levou pra televisão. E não é que eu não era ator antes. Eu tinha reconhecimento, eu tinha ganho prêmios, tá tudo bem. Mas a televisão é que te dá a projeção. Pra vir num programa e as pessoas saberem quem você é, pra você poder viver da sua profissão, infelizmente ou felizmente, daí é uma outra questão, no Brasil você tem que já ter um nome, já tem que ter um reconhecimento. E na maioria das vezes, na grandíssima maioria, é só a televisão que dá esse reconhecimento. Se ela não dá esse reconhecimento, ela dá o carimbo. Um carimbo de pô, esse cara é bom mesmo, assim. Ou esse cara, ele é ator de mesmo. De bom ou de ruim, ela carimba. Também, exatamente. Ela carimba. E na época, todo mundo que aparece lá. Era Mulheres Apaixonadas, né, Dan? Dan, naquela época... Era pra ser duas semanas só, tá, Domênico? Essa história é boa. Eu fiz a peça, aí o cara me chamou... Eles foram ver a peça, me chamaram pra fazer a novela. Caraca, velho. Você vai fazer a novela. Aí o Tony me chamou pra fomos jantar, vamos Aí te mostrou o personagem e tudo? Não, aí não, falou, não. Você vai fazer a novela, vamos te ligar semana que vem. Ah. Me ligaram 6 meses depois. Caramba. A novela já tava no ar. Caraca. Eu já tava deprimido, falou, meu, me chamou. Que papo foi esse? Que louco, tal. Hein? Aí 6 meses depois, a novela já tava no ar. Eu entrei quando a novela já tinha 5 meses. Caraca, velho. Eu tenho tem umas coisas engraçadas. Né? Hoje entrou com o marido dela. Hoje a novela tem 6, 7, lá na época tinha 9. Mas pra você ver como o teu personagem imagem marcou, cara. Que 5 meses depois da novela no ar, exatamente, todo mundo na novela só lembra de você, cara. Mas eu vou te dizer mais. Na última novela, você fez um, foi um ótimo protagonista. Foi. Chamou muita atenção a última novela. Mas bastante. Só falando do Marcos bastante, ainda... Você chegava, dava ódio, dava vontade de bater em você. Das pessoas chamarem pelo personagem, falar, ô Eugênio, na rua. É, eu falo, tem Eugênio, isso. Foi agora, tem muito. Mas aí você percebe a diferença. Eu encontrei a Juliana Paz no estúdio um dia, eu falei, e aí, Ju, como é que tá pra ser a novela? A gente tava no meio, ela falou assim, as pessoas estão me chamando pelo personagem. Que legal. Aí, fazia aí tempo que isso não acontecia. Né? Aí esse é o sinal. Mas ainda falando do Marcos, tem muito ouvinte pedindo pra você reproduzir a cena da raquetada com moto. Quer dizer, não precisa pelo menos umas 100 raquetadas. Ah, e outra, a gente não tem de tênis, mas a gente tem umas de madeira bem... Aquelas de frescobol, sabe? A gente pegou mais de uma. Se quebrar a primeira, a gente tem outra. Só pra mas tem que fazer amor depois. Opa! Se pegar esse personagem... Quando você saía nas ruas, tava gravando, era complicado pra você ou não? Super. Era mesmo? Ó, vou te dar então rapidamente tudo assim, pra completar a resposta anterior e aí já vou nessa. 2 semanas, o cara me falou assim, a novela já tá no ar, a personagem de Helena Rinaldi tá apaixonada por um garoto, ninguém tá acreditando muito nisso porque é uma relação frágil dos dois, então tá, a gente precisa inventar um trauma pra ela. Ela teve um trauma no passado, por isso que ela tá se apaixonando por um cara que é inofensivo. O moleque chegava de bicicleta. Eu falei, que legal. Aí o cara falou, então, o trauma vai ser você. Prazer, trauma. Legal, hein? Liguei pra um amigo meu depois, ele falou, e aí, cara, você vai fazer uma novela? Eu falei, vou fazer. Você, e aí, eu sou o trauma e bato na mulher do chefe. Porque eles eram casados ainda. Ah, é verdade. Tá fácil. Mas pra aí, você, era 2 semanas. Na rua, e como é que era? E eu agarrei aquela história porque eu sabia que ela ia ser muito importante. E o Maneco, que é o autor, escrevia olhando, né, a repercussão, essa foi minha sorte também, e escrevia muito bem, foi muito bom. Cara, repercussão, eu tomava suco todo dia no mesmo lugar. Você tá porque brincando? Eu morava no Rio, porque eu fazia a peça com o Tony lá, e aí eu vendo a novela, eu tomava suco sempre no mesmo lugar. Aí no segundo dia, lá, tô lá na hora da novela, começou a passar a novela, eu tô lá tomando meu suco, comendo um lanchinho antes de ir pra casa, eu olho assim, deve estar todo mundo olhando pra mim. Aí o cara lá na mesa do fundo, aquele cara que nunca fala porra nenhuma, fica encostado e fala: aí, irmão, esse sacana é você? Aí o cara que me atendia falou assim: se quiser voltar amanhã e pagar amanhã, pode. Aí eu falei, pô, tá estranho isso. Aí, dia seguinte, as pessoas olhando na calçada começaram a desviar. Caramba. Já não começa a te olhar. Com medo, né? Que loucura. Uma semana depois, no restaurante, o garçom não te atende. Você entra na loja, a menina falou: se quiser, você dá uma olhada aí, qualquer depois coisa você pede. Chama. Você entra do avião, o cara não quer sentar do seu lado. Você ficou feliz ou você ficou chateado com isso? Eu adorei. Primeiro momento. Achou legal, né? Adoro. Lógico. Porque aí o papel tá bombando, né? Você tava com a mochilinha com a raquete? Cara, as pessoas tinham medo de mim de verdade. Outro dia, eu contei essa história antes da novela ali, antes agora, se você querer. Eu fui no elevador e comecei a fazer aula de tênis de novo, porque eu fiz moleque, né? Aí eu fui visitar meus pais, eles moram num prédio e tal. Aí fui lá, falei com eles. Na hora que eu vou. E a raquete tá na casa deles. Aí eu peguei a raquete e tal. Entrei no elevador. Beleza. Eles moram no 13º. Aí eu fui lá, o elevador parou. No 9º, 8º. Os caras entraram olhando pra minha raquete. Parou 2 vezes, 2 andares. Ficou tipo 5 pessoas no elevador. Aquele silêncio, né? Aquele baita silêncio. Aí eu falei assim: eu sei o que vocês estão pensando. Aí. Abre a porta do elevador, parece a cara do Iluminado. Os caras saíram piado! O cara fala assim: você vai jogar ou vai transar? É sensacional. Mas, isso é bom pro teatro, né? Porque, por exemplo, no Brasil inteiro, né? Você dá uma moral no sentido de você vai fazer uma peça lá no Ceará, a pessoa te conhece por causa da novela, né? É, e também eu fiz outras coisas, né, cara? Então o cara fala com carinho desse personagem, mas ele sabe que eu sou ator, fiz outras coisas pra ter gostado mais, gostado menos. Mas ele me conheceu ali. Então, em grande escala. Então o cara, eu acho massa o cara vir, perguntou você se irrita, pelo contrário. Acho massa o cara falar, esse personagem foi legal, esse aqui não foi, lembrar do seu trabalho. O personagem malvado pega mais, né? Pega. Porque é mais polêmico, né? Mas tudo que é mais polêmico tem mais impacto. Você já pensou em pegar raquete e brincar nessa peça, por exemplo? Já pensou nisso? A gente fez isso numa outra peça. E aí? A galera vai ao delírio. É o delírio, né, cara? É o gol, né? É o gol. É o gol, né? É o gol. Mas eu acho fácil, entendeu? Então eu não quero apelar, vamos dizer assim. Se tiver muito ruim, apelar. A raquete a gente faz. Fala, mano. Fala aí, mano. E como é que faz quando você tem um personagem que marca tanto como marcou esse seu personagem? É, por exemplo, o Antônio Fagundes. Eu olho pro Antônio Fagundes, ele pra mim é eternamente o rei do gado. Só que ele tá de terno, ele tá, sei lá, de pescando, ele tá fazendo qualquer outro personagem, mas pra mim é sempre o rei do gado. Eu acho que talvez até pelo sotaque meio caipira dele. Como é que fica quando você fica tão caracterizado como um personagem pra tentar desvincular depois? É complicado também, não é? Ah, é, cara, mas você vai tentando fazer coisas o mais diferentes que você conseguir também. É, a gente tá falando com carinho aqui também, porque a gente tá no universo de amigos, as pessoas se conhecem, mas hoje em dia, quando um cara me encontra na rua, ele não, a primeira coisa que ele vai falar, ele não fala da raquete. Ele fala ou do programa que eu tenho de rádio, ou ele fala de algum personagem, ou ele fala, aquele da raquete foi muito legal, já tá meio... Já tá ficando mais... É, ah, esse do Eugênio agora... É, força trabalho, do querer, né? Foi muito forte, foi muito legal. Ah, é. E aí as pessoas falavam traidor, muito. Né? É. Porque... Foi infiel. É, e o cara é um banana e não faz pau nenhum. Você foi muito trouxa lá ainda, ó. É. Tinha que dar uma porra, era a Torlone, né, Eda? Você dava nervoso. Não, véio. Não era a Torlone, eu fiz não. Outra novela com ela. Qual que era? Torlone. Qual que era a Torlone? Maria Fernanda Cândido. Ah, Maria Fernanda Cândido. É bonita ela também. Não, vou te falar. E a Maria Fernanda, ela é uma lady daquela, né? Super. Outro dia fazendo compras e ela, assim, ela passa pelo corredor fazendo compras no supermercado. Aí ela olhou pra baixo e fez assim. Sim, a Maria Fernanda fazem compras no mesmo lugar. Desculpa falar. Hã? Vocês fazem compras no mesmo lugar? Fazem compras no mesmo lugar. Ganhando bem. Só que ela consegue pegar os produtos da gôndola mais alta. Eu sou aqui na parte de baixo. Ele fala assim, ele falou, pega aquele. Ele toda hora fala assim, ó, Maria Fernanda, pega aquela batata frita. Maria Fernanda Cândido, Maria Fernanda Cândido, perto do Sombra, parece a Estátua da Liberdade. Ela colocou ele na cestinha. Mas eu vou... E detalhe, eu quase fiquei num triângulo ali. Mas eu vou defender... Verdade. Eu vou defender o Sombra. Por quê? Porque o marido dela tem restaurante lá na minha rua. E eu já passei... Já viu ela? Perto dela, estava na calçada e eu passei. Cara, eu tive que olhar pra cima, velho. A mulher é grande. Mulher né? Ela tem uma... Elegante. Ela é classuda, né? Ela é classuda. A Sofia Loren brasileira, né? Hã? Triângulo? Que triângulo? Mas que triângulo você falou? Porque é um triângulo. Porque aí quando eu vejo, quem chega encosta nela pra conversar, eu só fico assim, né? Tipo assim, do lado. Eu querendo pegar o abacaxi aqui. E as duas conversando. Vera Holtz. Oh. Que excelente gente, atriz. Sensacional, maravilhosa. Gente boa, cara. Gente é uma boa, fada. Né? Divertidíssima. Fada figuraça. Ô, Dan, os caras... Desculpa, gente. O pessoal tá pedindo pra você contar a história do dia que você encontrou o Al Pacino no Central Park. Encontrei o Al Pacino duas vezes. Tá. Que honra. Caramba, hein? É, uma quando é o. Que honra do Al Pacino, hein? O Ben já que gostava dessa história, uma, né? Porque ele é mó fã. Não sei o que lá. É, uma vez eu tava assistindo uma peça quando eu era moleque. É, foi a primeira vez. Eu era moleque, fui pra Nova York. Eu fui pra San Diego. E eu fui aprender inglês. Eu trabalhei de tudo que você possa trabalhar no cinema pra juntar dinheiro pra poder ver teatro em Nova York. Eu juntei, fiz essa viagem com o meu dinheiro. Eu trabalhei no cinema, fui bilheteiro, todas aquelas coisas que você pode fazer no cinema e tal. Lanterninha. É, eu gosto de contar isso, que eu tenho um orgulho de ter feito esses trabalhos e tal. E aí eu fui pra Nova York e assisti todas as peças. Uma das peças o Al Pacino fazia. Acabou a peça, eu falei, meu, como é que eu encontro o cara? Aí todo mundo falou, meu, não dá pra encontrar o cara. O cara vai sair por outro lugar e tal. Bom, eu falei, então tá bom. Aí eu saí por uma portinha e dava numa garagem. Aí eu falei, tá, vamos ver o que tá acontecendo. Aí eu vi um Rolls Royce. É um dos poucos símbolos de carro que eu conheço, que não era bom de carro. Eu olhei o Rolls Royce, desce o vidrinho assim do Rolls Royce. What do you want? Era o cara dentro do carro. Ah, e aí? Pura sorte. Aí eu falei, bom... Eu queria falar com você. Eu falei, não, eu sou... Na verdade, eu queria falar com você, mas eu me perdi. E acabei te encontrando sem querer. Ok. Aí ele falou, você assistiu a peça? Assisti. Aí eu falei, sou ator e tal. Eu tinha, cara... Eu, na verdade, nem era ator, era moleque. Eu tinha 19 anos. Né? É, era sonho. Encontrar aquele cara pra mim era tudo, imagina. Aí ele falou, você é ator, você fez Shakespeare, faz Shakespeare no Brasil. A peça era uma peça do Shakespeare, era Júlio César. E aí eu falei, sim, minha primeira peça no Teatro do Colégio foi Sonho na Noite de Verão. Aí ele começou a fazer, que personagem você fez? Aí eu comecei a contar. Pô, bateu um papo contigo. Bati um papo, que legal. Cara. E daí, uma hora lá, abriram as garagens, o portão, veio um motorista. Ele... Eu nunca vou esquecer dessa imagem. My time now. Que é minha hora, né? É. Aí eu falei, ele virou, me deu um aperto de mão e falou, boa sorte. Um dia volta e me conta o que aconteceu. Nossa, que legal. Caramba. Que animal. Caraca, velho. Foi história, hein? Eu nunca esqueci isso daí. Daí, a história do Central Park. Já agora, tipo, há 2 anos atrás, 3 anos. Você encontrou com ele de novo? Eu fui ver uma peça no Central Park. E ele fazia. Ele te reconheceu. Não. Aí já seria demais. Não, não, mas aí. Mas aí, eu fui ver a peça. Mas ali eu queria, falei, vou fazer um esquema. Pra tentar fazer. Minha mulher, eu falei, vamos fazer um esquema. Eu quero encontrar esse cara, mano. E aí eu fui com a fita do. A fita, o Blu-ray do Tempos de Paz, que é esse filme que eu fiz com o Tony, que a gente tinha ganhado um prêmio fora do país. Então eu tinha um Blu-ray com, com a legenda em inglês. Nossa, que legal. Eu falei, eu quero entregar esse Blu-ray pra esse cara, mano. Pra ele, lógico. E aí acabou a peça assim, eu me dei uma de mané. Fiquei meio na plateia e os caras falaram, ó, tem todo mundo sair. Eu falei, tá bom, tá bom. Aí eu vi um gordinho que é aquele Jeff Goldblum, que é um ator que tem lá. Ah, eu sei quem é. Sei. É, aí eu falei, ó, só, vamos colar nele, cola nele. Aí a gente colou nele, ele perguntou pra mim, vocês estão aqui porque vocês vão encontrar os atores? Eu falei, é, isso mesmo, a gente tá aqui. Tá aqui pra isso. Somos convidados. Ele sempre faz isso aí. É, exatamente. E ele ficou de boa, né? Ficou aí boa. A gente ficou na portinha dos atores, aí ele saiu. E a primeira, pô, cara, eu fico... Pouco emocionado de contar, mas na hora... Nossa Senhora. Eu pirei, mas primeiro eu vi o quanto ele tá diferente do que eu lembrava. Envelheceu. Primeiro, é. Já é um senhor de idade. Senhor de idade, né? É, já tinha dificuldade de andar. É mesmo? Tinha, veio até um carrinho, aqueles carrinhos meio Disney, meio de golfe, elétrico, pra pegá-lo, né? Depois da nossa conversa. Foi daí eu falei pro cara, eu vim aqui há 20 anos atrás, sei lá. Ah, você contou pra ele. Aí eu falei, é, há 20 anos atrás eu vim, no carro, eu tal. Queria ser ator. E eu te encontrei um encontro que provavelmente você não tem ideia, mas que pra mim foi muito importante. E me estimulou muito, papapá. Aí ele falou, que peça era? Aí eu falei, ah, Júlio César. Ele falou, eu fiz muita coisa ruim nessa vida. aí eu falei assim, tá aqui minha fita, o Blu-ray do meu trabalho. Aí ele falou, olha, eu realmente não lembro, mas eu fico feliz de ter feito parte da tua história, né? Aí ele falou, eu sei que eu faço parte da história de muita gente através do cinema, mas pelo visto a sua paixão é o teatro como é a minha. Então que você, de alguma maneira, foi generoso, né? Que legal. Que você seja tão inspirador para as pessoas quanto eu, de alguma maneira, fui para você. E aí show. Entrou no carrinho, levou minha fita e foi embora. Caramba, legal. Show então, isso. Essa é legal. Muito legal. Quem para você, então, em cima disso, né? Quem para você é o melhor ator, na tua opinião? Pode ser gringo. E quem é a melhor atriz? Americano, assim, cara, eu acho que tem o Daniel Day-Lewis. Ah, ele é, ele. Eu ia falar do Daniel Day-Lewis, que eu vi o filme dele agora outro dia, que tava no Oscar, indicado. O Champagne, eu acho um baita ator. E você viu também. Que o Daniel Day-Lewis não gosta de ver os filmes que ele faz? É mesmo? Eu também não gosto muito. É, não que sejamos comparáveis um com o outro, mas... Porque, Dan... às vezes é chato você se ver, né, cara? Digo assim, é meio... Eu não gosto de me ouvir, por exemplo. Você fica se criticando. Você gosta de se ver em foto? Você vê em foto e você fala assim, puta, como eu tô estranho. Não tem isso? Feio. Tem. Estranho. A gente sempre procura o defeito. Filme, na gente, filme é igual. Tá se cobrando, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de ver os programas que eu faço, mas se eu não ver, é um a menos. Nessa conta. Cai um ponto ali. Dá uma engrossada. Mas quando você pergunta pro RG. O Al Pacino, eu adoro. O Kevin Spacey agora tá nessa história toda, mas era um baita ator vindo no teatro também. O Kevin Spacey é demais. E o Daniel Elis, enfim, tem muito ator lá fora. E aqui no Brasil, acho que só porque também tem que falar, alguém falou do Fagundes, acho que foi o Mano, né? É. Fagundes é um cara que me inspirou muito, uma carreira inacreditável, assim como era o Paulo Otran, que eu tinha muita amizade, carinho, Raul Cortez, o Tony é um amigão e também é um cara que eu admiro muito. É, de atriz no Brasil, a Fernanda Nona e a Laura Cardoso, tenho uma admiração. Fernanda, mano. Oi, e a Laura, hein, meu? A Laura Cardoso atuando na novela aos 90 anos. Se movimenta. Dona Laura, gente, Dona Laura, ela é um barato, cara. Laura, gente boa, show, engraçada, divertida. Quer fazer uma pergunta? Fala. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É um negócio que foge um pouco de filme, né? Eduardo Stubach, eu li o livro Claraboia Sem Luar. Você leu, cara? Eu li. Sensacional. Pô, isso é uma surpresa. Muita gente não sabe que livro é esse, do que fala, né? Caramba! Bom, é o livro do meu avô, né? É, meu avô... Eu não sei, dá pra contar essa história rápida, médio e longa. Eu vou fazer a versão rápida, que você também... Versão lida. Se tiver alguma coisa, também se o ouvinte quiser que conte mais, eu conto mais. Também pra não encher o saco de ninguém. Meu avô, ele era de uma família de 11 irmãos, ele era o 10º irmão. Ele saiu de uma aldeia judaica para estudar direito na faculdade de Cracóvia, porque para defender as terras da família, porque já estavam perdendo as terras. Ele estuda de pé, porque os judeus não podiam sentar. E depois disso estoura a guerra. Ele se esconde numa fábrica, no sótão de uma fábrica de carvão. E não só ele, mas acabaram chegando mais pessoas. A mulher dele. 17? E a mulher dele, que era minha avó, né? e meu pai nasce nesse momento e é entregue para uma outra família para ser cuidado. Na verdade, ele nasce um ano antes dele ir para o esconderijo. Com medo que matassem todo mundo, né? Exatamente. Então ele é dado para uma família onde ele pudesse sobreviver. Várias crianças foram, né, doadas. Essa é a história, a história do meu pai, é essa. E depois tem uma eleição há um ano, mais ou menos, que eles estão no esconderijo. É, a minha avó descobre que ele está morrendo de inanição, né, que se fala, que é falta de alimentação. Sim. E daí tem uma votação. Quem conseguiu protegê-los é o zelador desse prédio, a quem o livro é dedicado, e católico, um senhor que nunca pediu nada em troca por isso, e nem contou para a mulher que no sótão daquela fábrica tinham 17 pessoas. E daí esse homem traz meu pai num saco de estopa. A votação não é por unanimidade, até, para que ele venha. E ele é colocado no sótão e vive e fica lá mais um ano e pouco, até que a guerra acaba. Meu pai tem até hoje sequelas de calcificação, porque não teve luz, né, nesse período todo da sua infância. E essa história toda, da passagem para o sótão, a saída, a convivência no sótão, foi a última coisa que meu avô fez em vida, porque ele passou gravando, eu moleque, eu vi ele gravando essa história no gravadorzinho, né, em polonês. Daí a gente pegou isso e passou para um texto e traduziu para o português, porque ele queria que os netos soubessem o que ele tinha passado. Até então ele não tinha nunca contado nada para ninguém. E quando sai essa tradução, meu avô faleceu. Caramba. E caraca, velho. Daí história, a gente fez o livro, claro, editou, né, o que ele escreveu, mudou claro. Uma coisa ou outra, dá uma limpada no texto e tal. Esse livro foi editado já, meu avô recém-falecido, chama Claraboia Sem Luar. Essa é a história. Oh, Eduardo Stuba. Espetacular. Bacana. A história. Boa demais, hein? A história é bem... Isso dá um filme, né, Dan? Assim, meu avô queria... Cara, vou te falar que dá um baita filme, hein? É. Você podia tentar Fazenda. Pois é. A gente sempre fala isso da família, mas... É claro que é uma história bonita pra quem ouve, mas ainda é muito doído pra quem é da família. Sim, sim. Então é uma coisa... Tudo, né? Mas a história da minha mãe também é incrível. Assim como são muitas histórias da guerra, né? Sim. De tanta gente. Mas a nossa, a gente teve essa sorte de eu poder ouvir dele e de ter esse livro pra registrar. Pô, cara, você ter lido é... Legal. Obrigado. Mas dá um filme, tem que pensar nisso ainda, sabe por quê? Bom, um filme muito interessante. Brasileiro é a Olga, né? É. Que é em cima desse assunto, né? Você assistiu? Assisti, sim. Espetacular o filme, espetacular. É. Eu acho que dá um filme bacana. E a história verídica é um negócio que chama a atenção do povo. A gente sempre fala do Brasil, mas o Brasil teve essa qualidade muito forte durante uma época da história do mundo, de receber todo mundo aqui, né? O Brasil recebeu não só a minha família, como tantas famílias que puderam fazer a vida aqui sem sofrer o preconceito que sofriam na Europa, né? E recriar e recomeçar. A gente tinha essa capacidade. Eu acho que, aliás, é algo que o Brasil tem genuíno em si, que tem que se manter. Aliás, é curioso, porque outro dia eu, mais uma vez, no supermercado, nossa, obviamente... Nossa senhora, você gosta de trabalhar de caixa? Supermercado e farmácia, ele adora. Eu sou um bom frequentador de mercados e farmácias, drogarias, né? Grandes redes. Mas é... Também. Aí eu tenho no supermercado e você também... Eu vejo muitos imigrantes. Muitos imigrantes, né? E a menina no caixa, eu reparei que ela falando com a colega, né? E ela falava um português com dificuldade, né? Tipo que nem o Mota, não? Sim, inclusive depois eu queria saber do Dan qual é a chance que o Mota tem, né, de buscar inspiração e tentar no Central Park encontrar o burrinho do Shrek. Mas... Que isso? Mas isso é um assunto pra depois. Esse é um assunto pra depois, é óbvio. Certo, vai pros ouvintes. Né? Mas aí é legal você trocar ideia, chegar e puxar ideia, às vezes, com o caixa. Falar, que legal, você tá aqui. Há quanto tempo você tá, né? Porque você dá um estímulo pra pessoa. Porque você não sabe qual a dificuldade que ela está enfrentando aqui, né? Provavelmente ela veio de um lugar... E ela veio da África, né, acho que alguma república onde se fala francês, eu não lembro agora se é o Congo, não lembro direito, posso estar errado, né? Mas é legal você falar com a pessoa porque você estimula a pessoa, né? Claro. Ela fala assim, pô, que legal, que você está gostando, que bacana, né? E você dá uma força para a pessoa. E eu tenho visto muitos imigrantes trabalhando aqui na região. Outro dia aqui no shopping, aqui em frente, né, fazendo o serviço, sabe, de limpeza ali da área de alimentação, etc. Eu vi também um imigrante, talvez um haitiano. Se não me engano, era haitiano, né? E realmente, como você disse, né? Recebe muitos imigrantes, recebeu muitos. Recebeu. E agora, mais do que nunca, você vê lá no norte do Brasil, a gente tá recebendo uma imensidão de venezuelanos, né? E dá uma dó tremenda, cara. Os caras, eles estão assim... Ele tá detonado demais. estão detonado demais. É. Os caras estão morrendo de inanição. Porque não tem o que comer. Não tem o que comer. Não há o que comer. Não há, não tem. O cara vai comer o quê? Não tem. Você fala, não, eu consegui um dinheiro, eu vou no supermercado. Você não consegue o dinheiro. Você vai no supermercado com dinheiro, não tem o que você comprar. E tá virando tribos mesmo, né? Você chega no centro ali, são os africanos, né? Toda aquela galera que tá concentrada ali. Você vai pra Zona Norte, os bolivianos, quer dizer, a coisa tá... E até curioso, o Supla tava aqui agora. Ele veio justamente pra mostrar um clipe que ele fez, uma música nova que chama Ilegal. Uhum. E onde ele faz o clipe com vários imigrantes em São Paulo, esses novos imigrantes. É até uma coincidência aí do papo que acabou surgindo, caramba, né? E o Supla tava aqui agora há pouco, né? Ô, gente, hoje o Dan Stuba, que é o nosso convidado aqui no Estádio 97. Daqui a pouco ele vai contar aí como que o Mota pode encontrar o burrinho do Shrek no Central Park. Aliás, porque ele quer... É a inspiração do Claudio Mota. Olha o anão da Branca de Neve, a gente vai currar ele. Aliás, o Bar também. Quem? O anão, né? Quem? É bom a gente fazer uma lembrança. Ali ele tá em cima de uma caixa, viu? O Bar falou de um livro importante que ele leu, né? E isso veio na memória do Mota, ele mandou uma mensagem que o último livro que ele leu foi Tistu, Menino do Dedo Verde e o Escaravelho do Diabo. Foi... Mistério dos Cinco Estrelas. Mistério dos Cinco Estrelas, série Vagalume. A droga do amor. Quem nunca leu um livro da série Vagalume, demais, na verdade? Ele teve que fazer um filme sobre a prova. Nesse livro, acho que eu li Vivi Pimenta. Ele teve que fazer um filme, uma prova sobre o livro A Droga do Amor. E aí ele desistiu da escola. Falou, não dá pra fazer essa prova. Mas agora, mais um momento cultural do estádio. Já que o programa fala de futebol, e estamos falando de livros e arte, etc e tal. Eu, na minha adolescência, eu li um livro que é maravilhoso. Qual? Os Meninos da Rua Paulo. Teve filme já também. Teve filme? Eu não vi o filme, eu li o livro. Húngaro. É húngaro. Tá o outro, né? Meninos da Rua Paulo, não perca a chance de ler esse livro. Você vai chorar. Claro. Mas é um livro sensacional e envolve futebol, porque era a grande atividade da garotada lá, né? Era o futebol. É isso que você criou, Os Meninos da Rua Togo? Os Meninos da Rua Togo, Mano e Marcos, os Meninos da Rua Togo, estão aqui no estádio. Inspirado nisso aí. Ó, já vamos trazer as mulheres participando do Dia Internacional das Mulheres, só as mulheres vão participar aqui ao vivo do Estádio 97. O Dodô tem um recado do McDonald's, porém, antes... McDonald's é humano, o Mano vai falar de McDonald's. Ah, é humano, olha só. Eu tô velho, Domingo. Não faz mal, fica tranquilo. Olha só, antes do recado do McDonald's, só dizer uma coisa pra vocês. Eu tive muita sorte, encontrei muita gente legal que eu admiro na vida, assim. A gente falou do Al Pacino agora. Meu encontro com o Sócrates foi um dos mais emocionantes da minha vida. E depois eu queria ouvir de vocês, assim, ó, a gente pode até perguntar pro ouvinte quem é o cara que ele gostaria de encontrar pra conversar. Porque se encontrar, às vezes, seu ídolo pode ser bom, fantástico, pode ser uma baita decepção também. É verdade, né? Eu já respondo agora, o meu é o Sombra. Todo dia é uma realização quando você encontra ele. Eu fico muito feliz. Fala de Mac aí, mano. Opa, vamos lá. Agora o recado é pra quem quer matar a fome, hein? Não, repara só, velho, não é pra qualquer um, não. Vai. É pra quem quer matar a fome e pra quem é fã, pra quem já era fã, inclusive, do Big Taste. Se liga, rapaziada. Tá a fim de arrasar a sua fome? Então você vai pirar com as novidades do McDonald's. Boa, chegou o novo duplo Big Taste, com duas carnes, nossa senhora, três fatias de queijo mental, tomate, alface e muito molho teste. Esse sanduíche tá demais, cara. É giga, imagina só agora você salivando, velho, pingando baba no seu peito, mano. Você agora na Radial Leste, você na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros. Pega só esse lanche, é muito giga, cara! E tem o novo Big Taste Chicken Bacon também, que arrepia com filé de frango crispy crocante. Nossa senhora, imagina só você pegando agora esse filé de frango crispy crocante, mordendo assim, fazendo croc, croc, croc. Não é um sapo, não, Mota. Ó, e três fatias de bacon por cima. Esse é o novo Big Taste Chicken Bacon, cara. Filé de frango crispy crocante e três fatias de bacon. Nossa senhora, que fome! Novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's. Pra arrasar de vez com a sua fome, Sombra! Bom. É isso aí, esse bom. É o Estádio 97, também no oferecimento de souvenir. É, você sabe que onde tem souvenir sempre tem muito mais qualidade, não é? Mas não é só em parede, não. Na hora de pintar pisos, você também pode contar com a souvenir. E já tá na hora de você conhecer o melhor souvenir piso de todos os tempos. Souvenir piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Você vai ver que souvenir piso é outra coisa. Além da qualidade que você já conhece, souvenir piso rende até 380 metros quadrados e tem a tecnologia de alta durabilidade da souvenir. E ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com souvenir piso. Souvenir, se faz diferença para você, a gente faz. Estádio 97 também no oferecimento de baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção, aberto a todos. Buscapé, só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Hoje é dia de Internacional da Mulher, eu tenho um presente para as mulheres que fecharam... Vou falar um negócio. Diga, antes de falar do presente da mulher, não, só que você não esqueça, eu não quero esquecer, eu acho que você vai ficar feliz. Boa. Acabei de receber mensagem do pessoal lá do teatro, o Roberto coordena lá o Teatro Gazeta. Sim. Ele falou assim, tá tocando o telefone pra caramba. Viu? Falando assim, todo mundo pedindo desconto, falando que é ouvinte do estádio. Opa! Telefone de novo aí, mãe. Então, ó, eu vou achar o telefone aqui. Ô, Roberto, você que tá ouvindo, manda o telefone pra ela, porque eu não sei de cor. Mas quem quiser, Teatro Gazeta, é só botar aqui, no Google. Faz assim, ó, olha, o som vai achar. Tá lá. O telefone é legal, do teatro... Lá. Vocês querem o telefone do Teatro Gazeta? Teatro Gazeta. 3253-4102. Repita. 3253-4102. Mais 3 anos agora, né? 50% de desconto. Não é legal? Que é saber que sensacional. E para as mulheres também, né? Mulheres, todas as mulheres nesse final de semana, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, não só a esse dia, mas as mulheres de modo geral, esse fim de semana 50% também. Maravilhoso. Desconto a mulher e prestar 97, acho que vão abrir uma extra. Né? Sensacional. É isso aí. E ó, Dodô, oi. Tem prêmios aqui, olha, para as meninas, as moças... As senhoras que fecharem aí o pacote do resort do Estádio 97. Oh, atenção, você que quer acessar aí, que quer ir com a gente ao resort do Estádio 97, certo. De 18 a 20 de maio, né? Lá no Vale Suíço, tá bom? Presta atenção, hein? Você liga lá no 28964665. Você que quer fechar o pacote, 28964665. Mulheres que fecharem hoje o resort do Estádio 97 ganham de presente... Uma garrafa de vinho, está presente na Lotus Travel. Olha, velho! E hoje, por conta da Energia 97 e também por conta de Domênico Gato, que sim. Abriu a carteira, o Domênico é que vai bancar 5% do teu resort. Você só vai pagar 95%. Nossa, Domênico! Parabéns, Domênico! Parabéns, Domênico! Parabéns, Domênico! Inclusive, sobra. Hoje que é aniversário da Silvia Hiroi, que é ouvinte nossa, ela poderia citar de presente. Exatamente. Olha que baita oportunidade. Aí, Silvia, a gente vai estar de 18 a 20 no resort do Estádio 97, lá no Vale Suíço. Mais um evento temático do Estádio 97, como todos os anos, agora em novo resort, que é o Vale Suíço, tá? Então liga lá, 28964665. Você pode ligar agora na Lotus Travel. Se for mulher que fechar o pacote. Ó, oh, você que é marido, quer ir? Pede pra sua mulher ligar. Presente. Engana nós. Melhor, né? Engana nós. É verdade. Banco esperto. Hoje é o dia. Hoje é o dia de persuadir. Além da garrafa de vinho, ganha 5% de desconto hoje em especial para as mulheres. Boa. O Zé, dono da rádio, falou assim, vou te matar, você tá dando 5% de desconto. Eu falei, o Domênico bancou. E o Domênico ganha muito bem, né, velho? Ganha bem. Pagar é você toca uma música no casamento, você paga o resort inteiro. Ah, é, e você tá falando de Rolls Royce no começo? Rolls Royce. Domênico tem 3. Eu três o quê? Rolls Royce. Só não sei onde estão. Tá na tua garagem. Você enterrou, igual na tua garagem. Não pode falar, ó, imposto de renda. Se eu tenho, não sei onde estão. Não pode ficar falando essas coisas. Um amigo meu, o Gustavo Medina, escreve aqui, o Teco lá, falou que você tinha que ser presidente de São Paulo e que o tabu acaba hoje. Nossa senhora, sombra adora a política. É um cara consciente. Quem falou isso? Dan, você sabe de uma coisa, cara? O Luiz Gustavo Medina. Falou comigo. Faz a gente só fala, bobagem. Então tá bom. Mas, ô Dan, esse negócio de ser presidente demanda muita politicagem, né, cara? Eu não sou uma pessoa política, Dan, é complicado. Ser político está na alma das pessoas. Ser uma pessoa mais política, eu não consigo muito, não, cara. Mas esse é um dos maiores problemas que a gente tem no país, as pessoas de bem não quererem ser políticas. Né? É que não dá, né, Dan? Não dá, né? Seja no futebol, seja na nossa vida. Sistema, não dá, né? É, você tem que compactuar com um monte de coisa que você fala, não quero fazer parte dessa política, mais do que nunca, ela parece que realmente as pessoas, elas não abrem mão em prol de uma maioria. Elas falam assim, abrem a mão em prol de mim mesmo, né? Então, você tem que compactuar, você tem que se aliar a coisas ruins. Você tem que dar o troco depois. O que você vai me dar depois? Bom, mas isso já é um assunto político que a gente acaba indo muito longe, né, cara? É complicado. Mais complicado de você imaginar que eu vim aqui foi em 2006, o Domenico falou. E a última vez. E aí provavelmente a gente já pensava exatamente como a gente está pensando agora. E se a gente estiver aqui, Deus queira, daqui a 10 anos a gente vai falar a mesma coisa. Mas obrigado, seu amigo. É um elogio. Muito obrigado. Mano, ele adora vocês. Adora vocês. E é mais fácil o tabu cair hoje do que tornar presidente. Cairá. É mais fácil você ser presidente. Eu digo mais fácil não significa que deixe de ser difícil. Não é mesmo? Vai cair. Não vai cair nada. Vai. Todo o placar vai cair, hoje. Vai. Qual o placar, Domênico, pra você? Vai, vamos ganhar. Tomara que ganhe. 0-0 tá valendo. Medo. Vale. Medo. Sombra. 2-0. Não, pessoal. De mal, medo nenhum. Que vai ganhar. Paura. Mas se eu tivesse medo, eu não falava que ia ganhar. Empate. Medo é um cacete, ô. Sombra acha que empata. E você, Alê? Placar. Eu acho que empata também. Empata, eu vou dar o microfone pra cabeça. Aí não é medo. Porra, como você é um RG, velho? RG. Matar você, rapá. Placar, RG. Ah, isso você não perde? Placar do clássico. 1-0, Palmeiras. É, paga sapo mesmo pro Dodô, né? É um trouxa. Ele tem a opinião dele, você não tem a tua, ó, seu Mureta. Gente, vamos trazer os nossos ouvintes. É, vamos lá. Vamos fazer um momento sem parar. Três ouvintes, meninas, moças, senhoras. Opa. Só as mulheres hoje participando do Estádio 97. O telefone é o 3284-7097. Hoje o momento sem parar feminino. Ligue, tá bom? Sem parar, ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Amanco, toca aí. Amanco. Alô. É, caiu. Ih, mas é só mulher. Se vier homem, a gente desliga na cara. Na lata. Alô. Alô. Opa. Quem fala? Oi, eu sou a Laura, menino. Oi, Laura. Oi, tudo Laura. Bom, Laura? Ótimo. É Lady Laura! Minha nave verdade, Lady Laura! Boa, bicho! Isso aí, bicho! É a letra! É o Roberto, bicho! E é Laura do que, Laura? É Laura Mancila Fernandes. Hã? Laura? Mancila Fernandes. Mancila. Com dois L's. Fernandes. Né? Isso. E quantos aninhos você tem, Laura? Eu vou fazer 2.9 sábado. 2.9? Como é que fica hoje? Se é mulher mesmo, Laurinha. Né, não pode errar na hora de fazer... Não pode errar na hora de fazer o quê? A depilação na maxila, entendeu? Ah, na maxila! Na maxila! Gênio! Meu Deus. Sensacional! Gênio! Olha, salvou a hora! Ale! A cara do Ale! Sensacional! Que nota, Ale! Ainda... Olha! Não, sensacional! Não vou meter no jogador. Sabe, mesmo porque? Sabe por quê? Porque eu posso apertar o botãozinho lá não tem mais ninguém pra ver, velho. Tá amarelando, hein? Você que sabe. Eu tô no controle remoto do RG. Se ele desligar, eu caio. Entendeu? Então tá certo. Laura, qual que é o bairro que você mora? Eu moro na Vila Mariana. Vila Mariana. E o time que você torce, qual é? Tricolor. Boa! Vamos, São Paulo! Começou bem aí, ó. Laura, começou hoje bem, tem clássico, é verdade, mas antes de mais nada, a gente tem um convidado muito especial, o Dan Stubach. Muito lindo. Sim. Quem não acompanhou ainda o trabalho de Dan Stubach, não é verdade, Laura? Sim. Pois é, o Tom Hanks brasileiro, né? Tom Hanks brasileiro. Agora, Dan, você é o Tom Hanks brasileiro como feição, mas de alguma maneira você vê semelhanças entre os atores? Não, nem Nada a ver. Ele é mais velho, mas mais rico. Tem sim. tem, Laura, você acha? Tem. Eu acho que o Dan, você é gatinho, viu? Você é gatinho. Ele é casado, né? Meu amor. Obrigado. Eu posso? Eu queria o Mano, tá aí? Dá pra falar com o Mano? Opa! Fale, Laura, tô aqui. Não, é que eu mandei uma mensagem faz um tempo, faz umas semanas. E aí o Mano ficou duvidando que eu era advogada. Rapaz. Você é aquela que comprou a OAB? Você é aquela que comprou a OAB na SE? Ah, mano. Não, querido, estudei. Tome, mano. Eita, não sei quem tem boca falou o que quer. Ué, fala, tá com medo? Não, tá com medo de eu bater aqui no site e não constar? Para, mano! Assim, o nome, ignorante. Meu nome, dá pra procurar. Respeita. Doutora Laura. Fala, qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Doutora Laura. Marcília. É Laura Mancilo Fernandes. Boa, tá. Inclusive, olha, atenção, OB. O negócio é o seguinte: a doutora Laura, tá, eu peguei carteirada. Um panfleto da senhora, que a senhora mandou jogar com um helicóptero em cima das casas, hein? Isso é captação ilegal, não pode, a senhora sabe disso. Não, que absurdo. Isso é captação ilegal de clientes, dona Laura. Não, imagina, eu já tô. Mas, dona Laura, qual que é a sua especialidade? Civil, criminal, tributária? Eu trabalho no jurídico de uma empresa, mais com a área trabalhista. Só bem ontem. Eu falei que o Corinthians, aquele dia, eu expliquei que o Corinthians tinha responsabilidade, e é verdade. Segurança, mas não, né? Vamos entrar nessa polêmica não, hoje. Esquece, não vamos falar de Corinthians. A senhora não, aqui chega, não tinha raiva. Já mudou a dívida lá, já não é nem isso, mas... Cada hora muda. Ô, doutora Laura, e hoje nós teremos o doutor Tricolor ganhando ou não? Ah, espero que sim, né, gente? Eu sei que é difícil, né? Porque eu concordo com muita coisa que o Sombra fala, na verdade, com quase tudo. Eu também. Nossa. Você e o Alê, muito obrigado aí. Pelo menos o Alê e você, né? É porque é difícil, sim, ser São Paulino ultimamente, né? Não, tá meio complicado. É, mas eu... E o Dan rindo. E o Dan está rindo com essa situação. O Dan estuba. E eu gosto muito, assim, de futebol, então eu assisto tudo, né? Eu acompanho nem só o São Paulo, mas o Tricolor tá muito difícil. Eu vou bastante em jogo, aí dá cada vez mais desânimo, de verdade. Ô, Laura, com relação ao Dorival Júnior, você é a favor da permanência dele ou você acha que se ele perder aí do Campeonato Paulista, numa semifinal, por exemplo, aí, você acha que ele deveria cair? Olha, eu acho que ele deveria cair, sinceramente. Sim, Marquinhos. Olha, eu, assim, não concordo. Eu vou ser obrigado a concordar com você, ô Laura, porque desde Para, moral. Eu acho que assim, desde o começo do ano, cara, porque assim, ela é apaixonada pelo Dorival. A Laura, como ela é ouvinte antiga nossa, e ela sabe muito bem, desde o ano passado, Dan, ó, acompanha meu raciocínio, Dan, porque esses caras aqui são muito antes. Sei. O ano passado, quando o Dorival chegou no São Paulo, ele fez um trabalho de recuperação pro São Paulo não ser rebaixado pra Série B do campeonato, ok? Ok. O que acontece? Aí no final do ano, o Mota, que é um anti-Dorival, ele falou assim, eu acho que já tem que cair. Eu falei, mano, é o seguinte, o cara, pelo trampo que ele fez no São Paulo no ano passado, eu acho que ele merece uma continuidade, que é o que a gente estava comentando no começo do programa. A torcida do Santos aí, de repente, já cornetando o Jair. Eu acho que muitas coisas não dão certo no futebol em função desse imediatismo que o torcedor cobra e os diretores abraçam. Então eu falei, pra esse ano aqui, eu acho que o Dorival teria que ter uma sequência, porém... Acho que tem que ser cobrado o resultado. A partir do momento que ele começa uma temporada, faz pré-temporada, participa do planejamento do elenco, eu acho que ele merece a chance, assim como eu acho que ele merece a cobrança também. Então, eu sinceramente, até agora, cara, eu não vi o São Paulo ter essa evolução. No começo do ano, acreditava muito em função de pré-temporada. Eu falei, calma, os times grandes começam depois, a pré-temporada. Ah, impressionante não, sou um cara... Marcão... Tem um raciocínio lógico. O Marcão muda mais de opinião do que a Tammy Gretti de opção. Não, senhor. Mas presta... Ô, Laura, tá acompanhando meu raciocínio? Tô, claro. Então, tô. Aí é o que acontece. Depois chegou Valdívia, Trellis, Nenê, Diego Souza, enfim. Eu falei, bom, agora o lance da pré-temporada, ritmo de jogo, já não pode mais ser acreditado. Mas agora chegaram reforços pro Dorival trabalhar. Só que acontece o seguinte, gente. O reforço, ele chega, ele precisa ser... Demanda um tempo até o cara se entrosar. Até ele, né, engatilhar no time ali da maneira correta. Só que até agora eu não vi essa evolução que eu esperava que o São Paulo tivesse. Então eu acho que se eu fosse o presidente do São Paulo, eu meteria o pé no Dorival e deixaria o Jardim. Deixaria. Jardim? Já mudou. Que você acha, Laurinha? O Marquezine e o Neymar não brigam tanto que nem você e o Dorival. Imagina. O que eu concordo com essa questão de que a gente não vê uma evolução, pelo contrário. Em alguns jogos você vê uma involução, você vê o contrário, você vê que o time tá piorando. Concordo. Tem muito assim, a posição do Diego Souza, né, que vocês toda hora falam aí, que ele não tem como jogar de centroavante, não dá. E aí tem toda essa briga, essa polêmica, que ele custou 10 milhões, sei lá eu quantos milhões. 10. Então é muito complicado isso também. E você não percebe que o time tá evoluindo, não percebe um padrão de jogo. Com certeza. Isso que é o mais complicado que eu acho. Por isso que eu acho que ele deveria cair. Mas com relação ao Diego Souza, Laura, eu discordo um pouco de quem fala que o Diego Souza, ele tá jogando em posição errada. Eu acho que o Diego Souza, com o condicionamento físico que ele tem hoje, acima do peso, um jogador lento, Eu acho que se você colocar ele na meia, que é um lugar onde o jogador participa ainda mais do jogo, você vai evidenciar ainda mais a falta de ritmo de jogo e condicionamento físico dele, você não acha? Então, mas por exemplo, eu vou dar um exemplo de um jogo recente que eu fui, que foi contra o Botafogo, que no estádio, às vezes você vê, você tem uma percepção melhor, porque você consegue ver, olhar pro jogador e ver onde ele tá. Por isso que a gente falou pra essa anta, pra essa mula do Mota, ir num jogo, só foi no show da Madonna. Então, e aí eu vi que assim, no primeiro tempo ele tava muito fixo ali, o Diego Souza, e não tava rendendo nada. E depois, no segundo tempo, ele ficou um pouco mais solto, mais pra meia mesmo. E o time melhorou, até o São Paulo fez gol e tal, ele ajudou. Então, assim, você consegue ver que ele até consegue fazer um pouco esse papel da meia. Talvez não 90 minutos. Ele tem vontade, mas ele não tem força pra isso, né? Não, né? Não dá. Assim, agora, fazer o papel de centroavante não dá, é jogar com 10. É, com a menos, né? Concordo plenamente com você, ó. Mas hoje é, ó, força. Colocar o Diego Souza pra fazer a função de centroavante não é ferir o estatuto do idoso? Ah, mano! É quase isso. Ô, Laura. É, dona Laura. Oi. Laura, tem torcida Estádio 97 pro jogo São Paulo e Red Bull Brasil, né? Você quer ir no jogo? É domingo? É domingo, sim, Laura. 5 horas da tarde. Ah, eu quero, sim. Um grande presente de aniversário pra então, minha pessoa. Então, qual é a frase? Parabéns. Qual é a frase? É, eu quero ir na torcida do Estádio 97. Muito bem! É isso, Laura! Você ganhou a vaga? É a terceira vez que eu vou já, viu? Nossa, bacana, senhora. Legal. Preencha 10 e ganha uma pizza. Tá bom? Ó, então você tem que estar até as 3 da tarde na rua Curumins, número 5, tá bom? Já sabe onde é? Sei, já fui uma vez. Ah, então tá bom. Não eram 3? Não, é que eu dessa uma vez foi na rua Curumins, a outra vez faz tempo. Ah, não, mas é 10 indo na Curumins. Ah! Então faltou 9 pra você. Nossa. Deixa eu falar uma coisinha que eu, das outras vezes eu fiquei nervosa, acabei não falando. Tá. Eu escuto vocês desde que eu tinha 13 anos de idade. Boa. Então, assim, faz muito tempo. Obrigado. E casou eu gosto nesse muito... meio tempo, Laura, ou não? Oi? Casou nesse meio tempo ou não? Não, não. Não. Ah, então domingo eu vou estar no jogo também, tá só pra ai, Marcos. É, o Marcão tá precisando de alguém não, pra defender. A cara de e o Baco não para de perguntar o Instagram da Laura. O Bar não para, hein? Laura, é insuportável. Você aceita permuta, Laura, ou não? Não, não, que isso. Tá precisando do serviço aí. Não, os honorários da Laura são extremamente acessíveis. Fica tranquilo. Os advogados aí, Laura. Peraí, Bar, peraí. Laura, qual que é seu Instagram, Laura? É LauraNS89. Ah, é. Yeah. E, ô, Laura, seu, a sua OAB começa com 31? Ai, ai, começa, mano, começa. O Bapitinho. Ó, 31 e acaba com 7, não é? Ó, o mano, velho. Ah, lá, tá vendo? Ah, ele já levantou. Viu, ó, ele checou aí, eu sou advogada mesmo, tá achando que eu tô me então, mas tá aqui, boa, tá... Tem um processo aqui contra a senhora? Qual que é aqui? Ih, rapaz. Não tá senhora aqui. Não, né, mano? Senhora? Contra a senhora? Agora não. Ela é nova, não, tô tratando com uma advogada. Doutora, 29. Então, mas é senhora, dentro da lei eu tenho que tratar como senhora. Não, mesmo que seja uma pessoa mais jovem. É doutora, mano. Chama ela de doutora, mano. Você não tá dentro do escritório. Doutor é médico, irmão. Doutor é médico. Não, advogado também. Advogado também é doutor. É doutor. É. Muito bem. Laura, palpite. Tô com febre e vou na advogada agora. Palpite. Palpite, doutora Laura. Palpite. Tô brincando. Pro jogo de hoje, vamos ver. Vai 1-0 pro São Paulo. 1-0 pro Verdão, obrigado. Furado, né? Tem que torcer. Fazer mas aqui. Se for 1-0, só vale se for gol do Edmar, senão... É, Marcos Guilherme. Meu Deus. 2 gols. Então tá bom, beijo pra você, Laura. Um beijo, meninas, adoro vocês. Obrigado. Um beijo. Vamos lá, segundo ouvinte no momento sem parar, segundo ouvinta no momento sem parar, aproveite o melhor da vida com sem parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 e compre o seu. Sua vida sem parar. Toca, Manco! Amanco! Amanco! Alô? Alô? Beijo! O cara lembrou que era homem. Alô? Eu acho que era o Pablo Vittar ligando. Alô, aí, mano. Alô? Tava em dúvida. Alô? Alô? Alô? Oi? Peraí, oi, quem é? Alô? É mulher, é mulher. Filha do Viva Voz. Tá vendo você no estádio 97? Fala aí! É a mulher que choque, tem mano. Que participar, é a mulher. Alô, oi, a esposa do Ailton. Não, quem? Não, parece a mãe. Parece o cara. Chupa a mano aí, ó. Chupa a mano. Boca, ô, trouxa. Não, só as mulheres. Ai, nossa! É na rádio mesmo? Não! Não, pronto, agora só você fala com a gente. Só você. Tá. Seu nome. Seu nome completo, vamos lá. Laurien Ferreira. Laurien Ferreira, só isso? É Nair Belo. É, Laurien Ferreira Castro, só. Ah, vem 3 vezes sem juros. E quantos anos você tem? Eu tenho 26. 2.6, né, Gê? Ah, hoje. Legal essa aí, eu lembro muito. O que você lembra? O Dan também deve gostar. Ah, por quê? Não sei o quê. Aquela música lá. Qual? Me leve pra casa, Lady Laurien. É a mesma que nós cantamos agora. Isso aí é Alzheimer. Ah, que isso, Marco. Mas o RG. Isso aí é o... Certeza, ó. Certeza que pra ter casado com 26, ele já tem uma surpresa, hein? Ah! Repete, mano. Certeza que pra já estar casada com 26 já casou grávida. Ah, por quê? Ela já não, tem. Pior que não. Fez dor no treino, querido. Azeitona na empadinha, né? Não. Não sei. Ai, Deus amado. RG, nosso amigo Jeová fala assim: eu adoro o miojo Laurien. Miojo Laurien. Peraí, deixa eu ficar em pé só pra que bater é a palma. Que sala de papo do Jeová. Puxa saco, né? Mandou bem. Amanhã você sabe o que eu vou fazer, né? Zeramos amanhã na audiência. Ô, Laurien. Oi. Zerou. Seu Insta é Laurien S2? É essa aqui, ó. Deu uma gaguejada porque é, velho. Essa aqui. Vai mostrar pra ela, mano. Essa aqui. Mota tá mostrando pra ela no fone. Tô mostrando pra você. Essa aqui. Essa é ela. Mas eu tô mostrando pra. Ô, produção, se fecha aí. Mas isso é uma mula. Deixa eu ver a Laurien. A Laurien é. E aí, quem tá vendo você é o Stan. Quantos? É. É o Stan, hein? É o Stan. É o que estamos aqui, porra. Ah, chupa ali. É, garotão. Desculpa aí, Laurien. Pessoal, é porque o Dan tá no lugar do Stan no ninho. É o que estamos aqui, porra. Olha, depois Stan da palestra da Márcia Imperato. É o melhor entrevistador. E a palestra da Márcia. Depois da palestra da Márcia. Eu vou proteger o RG, porque o Dan tá sentado no lugar do estranho no ninho. Me conta qual bairro você mora. Eu moro em Osasco. Osasco, City. Os. Você não é bairro, né? Mundo, mora no mundo de Os. Rochidale. Mundo de Os. A Dinha não falou nada até agora. Jardim Boa Vista. Qual que é o time que você torce? Jardim Boa Vista, acho que é Jardim, isso. Jardim Boa Vista. É porque eu tô há menos de um ano morando aqui. Ah, é? É Jardim Rochidale. Tá bom. E você... E torce pra quem? Eu, pra Palmeiras, né? Nós. Boa, nós. Tá vindo bem até agora, Laurien. O Marinho tá falando pra mandar o chupa-mano, não sei porquê. Laurien. Manda o boi sossegar aí. Manda o boi sossegar. Põe sal na língua dele. Ô, Laurien, nós estamos recebendo aqui o Dan Stubak e é o ator super. Não, estamos aqui. Tá bom. Márcia, quando você faz as suas palestras. Quer fazer pergunta pra ele, Laurien? Mas ela tá perdendo uma grande oportunidade. Ah, com certeza. E aí, Laurien, tá afim de fazer alguma pergunta? Conversar com o Dan aqui? Fala com ele. Ai, eu não sei. Fica com vergonha do teu marido. Mas aí, como assim? Você pode não conhecer tanto de futebol, mas você não vê novela, você não frequenta os teatros. Ah, não, sim. Ah, e o Dan Stuba, que é ator. Mas então, isso. Mas eu tô com meu marido aqui do lado, entendeu? Quer dizer, pera só um pouquinho. Ô, Laurien, fala pra mim aqui. Se você estivesse sozinha, você falaria com ele aí? Aí. É, você perguntaria o quê se você estivesse sozinha? Nossa senhora! Olha, vou dizer a coisa pra você. Então, quem sabe, né? É bom que ele ri junto. Essa risada foi comprometedora. É. Ela te queria, Dan. Que boi? Vocês estão loucos? Tem os antenas de televisão, hein? Não, ouvi aí. Não, que é isso? Ô, Laurien! Oi! Laurien. Oi! E me conta, você acompanha o Palmeiras ou você é aquelas torcedoras que só... Vê de vez em quando, como é que é? É aquela que vê de vez em quando e olha lá, entendeu? Tá certo. Você não entende muito de futebol, então? Entendo porcaria nenhuma, nada. Cara. Então. Vai na do maridão, né? É, vai na do marido, entendeu? Maridão casou, tá lá. Agora tem que seguir o porco, a porcada. Nossa, vai embora. Sensacional isso. Seguir o porco. Mesmo. Ô, Lauri, ô, Lauri. Mas você não acha que o Mundial do Palmeiras é que nem o Dia Internacional da Mulher pro Pablo Vittar? Não, eu tenho que falar não? Tá ah, o marido falando, fala que não, fala que não, fala que não. É bem isso mesmo, tipo, eu tô falando, eu falo que não, como é que é? Eu não sei. Não, mas o boi não pode falar. Boi tem que... É, porque assim, ó, o Mundial do Palmeiras e o Dia Internacional da Mulher pro Pablo Vittar, todo mundo sabe que não tem, mas comemora. Nossa! Todo mundo sabe que não tem? É, não tem a... Ah, não que tem? Isso, você já viu lá? Não. Ah, o Pablo Vittar? Que vergonha. Trouxa. Eu mandei aqui ó, no grupo aí pra você, você não viu lá? Da... Não vi porra nenhuma. Pleno não fevereiro não ali, o cara nenhuma, não me põe esse troço aí, não. Show. Quem recebe esse tipo de coisa é São Paulino, né, palmeirense? Derreteu, ah, falou. Ai, mané. Ai, que trouxa. Ô, quinta série, se fecha aí, fala aí pra palmeirense. Então tá bom, ô, Lauri, hein? Tá bom, manda um abraço. Você quer mandar beijo, abraço pra alguém, você manda, vamos lá. Seu marido não deixa você falar nada? Não, um abraço pro Ailton, que tá aqui falando mil vezes. Ailton Castro. Falar com vocês. Certo. E pra todos vocês aí. Tá bom. Obrigado, Lauri. Beijo, Lauri, tchau. Beijo pra você. Beijo, Lauri. Tchau, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Terceiro ouvinte no momento Sem Parar. Vamos lá, aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu, sua vida sem parar. Não é não, Amanco? Amanco, Amanco. Alô? Alô? Quem fala? Patrícia. Oi, Patrícia, tudo bom? Tudo. Patrícia do quê? Patrícia Helena Oliveira. E quantos aninhos você tem, Patrícia? 3.9 recém-completados. Recém-completados, 3.9, RG, 3.9, como é que fica aí, Patrícia? 3.9, né? Com certeza, se ela se chama Oliveira, ela vai participar sem falar besteira, você vai ver. Sensacional! Aí sim, esse é o RG. Nota mil, porque ele tá elogiando, né? Voltou. Satisfação enorme falar com vocês. Meu Deus do céu. Boa. Legal, caramba, Patrícia. Todo dia eu escuto vocês. Na hora que eu tô indo embora do meu trabalho, quando eu consigo sair no horário. E o que você faz da vida, Patrícia? Sou advogada. Outra advogada. Aê, aê. Tem que provar. Marcão. Será que é o sinal divino com o Marcão? E você mora? Oi? Você mora onde, Patrícia? Ipiranga. E trabalha onde? É nóis. Ipiranga. Chapada na Moca. Não é o Vieira que mora aí na Moca também? Moro. Essa bichona mora aí na Moca. Ipiranga é melhor que a Moca. Eu dei aula no teatro, numa escola da Moca, Plínio Barreto. Ah, é? É, conhece a Moca, a mulher dele não deixa ele sair de casa. Ô, Patrícia, a Moca é um antes de falar do teu time. Naquela região futebol, conhecia uma danceteria muito São Paulo! Famosa. Boa, e você, Patrícia. Ó, hoje estamos com o Dan. Olha, Dan atropelou tá aqui, o Alê, hein? Quem atropelou também? Não é aqui, eu queria dar uma dica cultural somente, porque tem uma danceteria muito importante ali no Ipiranga, chamada Musas. Claro, né? Nazaré ali. É, mas aí essa dica cultural serve pro Marcão, né? Ele que gosta. Ah, é verdade. Isso é um maldito, é? Opa. Mas é, até vocês falando isso. Já tá na intimidade, né? É verdade, é verdade. Pátio, opa. E o nosso tricolor. Aliás, temos vários assuntos clássicos, São Paulo e Palmeiras. Sim, nem temos fala. Nosso convidado especialíssimo, Dan Stuba, aqui hoje no Estádio 97. Acompanha o trabalho. Grande ator. Você tá com... Grande ator. Eu também. Grande ator. Nem é bonito. Meu Deus. Meu Deus, que homem, né? Que homem, né, querida? Que homem, que olhos. Ah, sim. Obrigado. Ai, ai, ai. Tá solteira? Não, mas eu tô solteiríssima. Ó, tá tirando o Mike Pulis aqui no Rio. Ó, ninguém vai falar mais nada, só você e o Dan, hein? Vai lá. Não, mas o Dan é um grande homem, comprometido, casado, salvo engano. Sim. Então, mas não, não, não é mais o não. Pat. Ele falou sim baixinho. É, agora. Ah, é, que a isso, dele, imagina. Não tá ouvindo. Mas, ô Dan, ninguém tá ouvindo a gente. Pode. Ah, não, imagina, ninguém. Se você dá aquela paquerada, assim. Ô Dan, sua esposa é muito ciumenta? Não, não, não, tranquilo. Tá acostumado. Não, mas é respeito. Não, não, respeito. Cada um no seu cada um e. Ô, Marcão, melancia não dá pra comer só. Então, você, olha, já chegou a informação sua aqui. Você vai muito na cantina do Magrão? Não. Não? Não. Não. Não. Se formar, né? É. Ué. Não. Estão confundindo com outra Patrícia, mas não sou eu, não. Qual é seu Insta, Patrícia? Oi? Qual é seu Insta? É PHO _ Oliveira. PHO Oliveira é _ Oliveira. Underline é legal. PHO _ Oliveira. Vamos dar uma conferida aí, Motinha. Ô, Dodô, dá pra passar um origami com esse papelão aí que você tá passando, não? Não, a gente fala o que o ouvinte... Você é um trouxa. O ouvinte mandou, eu perguntei, não é pra acertar ou não. Aqui não é um jogo, game. É, isso aí. Você sabe, isso aqui não é um game. De eu pergunto e ela tem que responder certo. Paty Helena, tá bom, sou trouxa. Eu e pronto, viu? Não, sou trouxa. É. Olha lá, Paty Helena, sou eu e vira aí, vamos lá. Exatamente. Advogada, São Paulinho. Mais uma advogada, hein, Paty? Isso. Mas, ô, Paty, pra longe. Dominando o estádio 97 hoje. É. Show de bola. Ansiosa pro clássico, Paty? Ah, tô, né? Boa. Como, né? Correndo, tô no Uber indo embora pra casa pra conseguir dar tempo de assistir. O Instagram tá vendo o seu Instagram, hein? Que horas é o jogo mesmo? 8:30. 8:30? Do som. É, então. Hoje é 8:30. 8:30, né? E ainda é aniversário da minha mãe ainda hoje, e, né? Como é que você vai acompanhar o jogo e ver o... Não. Dá pra fazer as duas coisas. Opa, comemorar o aniversário da mãe. Só consegue fazer uma por vez, chorar. Né? É. Tá certo. Você vê hoje um percentual de chance pra qual lado? Ah, dá empate. Empate, Domênio. Tá vendo? É. Muitos empates sendo comentados aqui. É. Com certeza, com certeza é empate. O São Paulo, mas o empate é pior pro São Paulo do que pro Palmeiras. O Palmeiras tá classificado já, né? Ah, mas não importa, mano. Mas veja bem, mano, é o seguinte. Verdade, matematicamente, o empate é muito pior pro São Paulo do que pro Palmeiras. Psicologicamente, é muito melhor pro São Paulo do que pro Palmeiras. É. Porque você... Mesmo porque o Palmeiras já veio da derrota pro Corinthians, né? Eles estão há 4 jogos sem vencer no Paulista, Paty. Então, exatamente. Assim, eu acho que para você pode até o empate hoje pode ser muito ruim pro São Paulo em termos de campeonato paulista, porque ainda tem uma combinação de resultados que pode deixar até o São Paulo de fora. Eu tenho aqui, Sombra, a relação de jogos que o São Paulo vai fazer, a que o São Caetano vai fazer e a que a Ponte vai fazer. O São Paulo tem 14 pontos, o São Caetano tem 13, a Ponte Preta tem 10, certo? Certo. Se a Ponte perder, acabou. É. Já tá classificado os dois. Sim. Aí, se a Ponte empatar, né? Não, se perder tem 4 diferenças. Não, se até se empatar, eu acho. É, se empatar. Ah, e depende de vitória. Chega até 14 só. Então, ó, o São Paulo pega o Palmeiras fora de casa hoje e fecha contra o Red Bull em casa. O São Caetano vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto em casa e o Bragantino fora. E a Ponte Preta pega o Red Bull agora. E Olha, o Red Bull, hein? Fora de casa. Vai, em Campinas vai ser no Moisés Lucarelli o jogo. Que é o mesmo. E depois fecha contra a Ferroviária em casa. Então, acho que o São Paulo pode se classificar não em função do seu bom futebol, mas pela incompetência do seu grupo. É ou não é, Paty? O grupo do São Paulo tá muito fraco. Ah, tá. Né? Olha, só tá dando mais desgosto que qualquer outra coisa, viu? Não, mas vai melhorar. Mas relaxa, tipo, vai melhorar. É o que tem, né? É o que tem pra hoje, né? Não, vai melhorar. É verdade, não tá classificado. Não, é o que tem pra hoje. O Bragantino não tá no grupo do São Paulo. Então, mas tá classificado o Bragantino ou não? O Bragantino não tem o... Vamos acessar as tabelas. Complica, os únicos classificados. Para complicar o segundo jogo lá. O Bragantino está brigando por São Paulo ganhou tá outro do jogo, Corinthians. Acho, né? Os únicos classificados é o Santos, o Palmeiras, o Novo Horizontino, que já está. O Palmeiras e o Novo Horizontino, acho que só. Hein? No grupo do Corinthians. O Bragantino ele briga com Corinthians bem encaminhado. Corinthians, Ituano, Bragantino e Linense. O Corinthians ele já está classificado para a próxima fase. E a segunda vaga, sim, o Corinthians com a vitória então se classificou. Corinthians ganhou, está classificado. O Ituano ele está brigando com o Bragantino aí pela segunda colocação do grupo. O Bragantino tem 16 pontos. Sombra. O 17. Ô, Sombra. Diga. Desculpa só interromper, mas em caso do São, se São Paulo perder hoje, aí obrigatoriamente vai ter que ganhar o próximo jogo, depende, né? Depende dos outros resultados. Depende do São Caetano. Depende se, o São Paulo tem que torcer contra a Ponte Preta. Se a Ponte Preta vencer o Red Bull hoje, a Ponte Preta vai para 13 pontos, o São Paulo fica com 14 e o São Caetano com 14. Então o grupo de São Paulo fica dois colocados aí com 14 pontos. Depende, e um com 13. Mano. São Caetano também joga, né? Isso, não, São Caetano já jogou no lugar. Mas jogou, aí dá uma, embolada, né? Ah, o próprio do São Caetano tem mais um jogo. O São Caetano já jogou. O São Caetano só tem São mais um jogo. O São Paulo tem empatou hoje. Empatou 0x0 com o Botafogo de Ribeirão. Exatamente. Então foi a 14. É muito difícil o São Paulo não se classificar. Matematicamente é bem difícil não se classificar. O São Caetano tem quantos? Tem 14 também, né? Tem 14, mas tem 11 jogos. 14. Tá, mas quantas vitórias? 4. O São Paulo tem 4 também. Então, a Ponte Preta tem 2 vitórias. Aí, vamos lá. 14-14, né? Só tem, vamos pôr a pior possibilidade. O São Paulo perde hoje e a Ponte ganha. Vai pra 13. Fica os dois com 14 e a Ponte com 13. 13, isso. E se o São Paulo vai depender... É que o próximo jogo do São Paulo é contra o RB. O São Paulo pega o último jogo aí contra o RB. Aí só depende dele, né? Mas o RB já vai estar fora do campeonato. Ele já está desclassificado, ele não conseguiu a vaga. O São Paulo precisaria perder o jogo. Ou empatar e a Ponte ou ganhar. Ou empatar, o São Caetano ganhar e a Ponte ganhar. Tá bom. Entendeu? Tá. É difícil. São Paulo vai ficar fora. É difícil, mas o que eu tô dizendo, o que vale hoje mais pro São Paulo não é a questão de quantos pontos faz. Pensar no Campeonato Paulista, na minha opinião, é você pensar agora. Não, eu quero continuar no campeonato, tá certo? O São Paulo acho que ele tem um problema muito maior do que continuar no campeonato. É achar um jeito de jogar bem. Uhum. E ter alguma projeção futura melhor, né? Sim. É lógico que se você jogar melhor, você vai se classificar com mais facilidade. Mas a minha preocupação hoje não é se você soma pontos no Campeonato Paulista. É se o São Paulo vai encontrar um bom futebol que possibilite enxergar alguma coisa melhor pro resto do ano. A quartas vai ser um jogo só, Ale? Pois. Um pequeno quiz / deitada em outros comentaristas de outras emissoras que trabalham aqui com a gente. Que o Dan assiste. Que o Dan, inclusive, prestigia bastante esse maldito. E tá lá no Rio. Exatamente. Mas e tem um irmão gêmeo. Eu mudo entre Sport TV, ESPN e Fox. E às vezes eu passo. Nossa senhora. Continua assim assistindo. Inclusive, Dan. Depois eu quero que você responda. Depois eu quero que você responda, por gentileza, a pergunta do Igor Mendonça. Que pergunta se você sente falta aí de apresentar o Bola da Vez. Ah, eu adorava fazer, cara. Adorava fazer o Bola da Vez, porque encontrava essas figuras do esporte e conversava com os caras fora do óbvio, né? Pelo menos eu tentava fazer isso. Fora do... O cara é conhecido por conta disso, sei lá. Você tentava levar para outro lugar. Porque eu acho que esses caras, a maioria deles, a gente conhece cara que é safado, cara que é gente boa, cara que a gente admira e cara que a gente não gosta. Normal. Mas a maioria deles são heróis, né? Porque a maioria saiu de lugares muito humildes, fizeram trajetórias incríveis, inacreditáveis para estar onde estão, eu acho assim. E todo mundo quer ser jogador de futebol, e os caras conseguem, né? Então acho que todos têm história interessante para contar. E tem essa abordagem pessoal, mais humana. O cara, todos eles falaram coisas que nunca tinham falado em outro lugar. Todos me agradeceram muito a entrevista. Mas fora disso, acho que a gente proporcionou programas muito legais para quem assistiu. Interessantes, verdadeiros, né? Né, Ale? Sim, sem dúvida. Fizemos o Hernani junto. Exato, profeta, né? Que na época não estava no São Paulo ainda, isso. Falou coisas bacanas. Eu adoro esporte, né, cara? Mas acho que só tem sentido participar se você consegue colaborar com alguma coisa diferente. E foi o caso ali. Qual foi o único time com esse formato de Campeonato Paulista? Certo. O único time dos grandes que ficou fora da segunda fase. Só teve um com esse formato de Campeonato Paulista aí de grupo. Quartas, ficava assim. No... Dois do grupo. Do grupo. Só teve um time grande. Eu só tenho certeza que o Santos não foi. Eu também tenho certeza que não foi o Santos. Só um. Qual foi? Corinthians e Mano Menezes. Nossa, sério? Nossa, que vingança. Ele ficou fora por opção. Ele ficou fora por opção. Inclusive, qual foi o ano, o seu Alexandre Oliveira? Traga a informação completa. Foi o ano que o Corinthians ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Com o Mano também. Mas que ano foi? Aí 2009? Calma, eu que faço as perguntas aqui, querido. Foi 2009, 2008? Você precisa trazer informação completa, seu Alexandre Oliveira. Foi nessa segunda passagem. Foi agora, sim. A gente tá falando com a... Esqueci o nome dela. Patrícia. Oi, tô aqui! Tô aqui! Oi, aí, Patrícia. Tô aqui! Você tá na cantina do Magrão? Não. Nós estamos procurando o ouvinte que tá na cantina do Magrão. Então, você que está na cantina do Magrão, ligue pra nós. Não, não sou eu. Então tá bom. Patrícia, nós temos torcida Estádio 97. Você quer ir? Eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa. Ah, olha aí, esperta. Boa. Ganhou vaga, tem que estar às 3 horas na rua Curumins, número 5, tá bom? Na, em 3 cidade, horas? Às 3 da tarde, tá bom? Lá tá. Tem um bar, nesse bar tem um esquenta, de lá sai o traslado pro jogo, você vai assistir no camarote único. O Marcão estará lá te recebendo. Olha! Ô, Patrícia, eu vou estar livre no segundo tempo já, porque no primeiro já tem outro ouvinte. No vamos, ver se seu, vamos ver se o seu approach é bom mesmo. Marcão é guerreiro. Patrícia, um beijo pra você, Patrícia. Beijo, gente. Satisfação falar com vocês. Uma honra. Vocês são pagáveis. Escuto vocês todo dia. Valeu, beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Esse foi o momento Sem Parar. Aproveite o melhor da vida com o Sem Parar. Aproveitar mais o passeio com as crianças? Chega logo no cinema, abastecer sem ter que descer do carro. Então vai de Sem Parar. É Sem Parar para estacionar, Sem Parar para viajar, Sem Parar para abastecer. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para passar no pedágio. Curta sua vida Sem Parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba em casa sem custo. Sua vida Sem Parar, Estádio 97. E também tem um recado importante aqui. Vou falar agora com os apaixonados por velocidade e adrenalina. Neste sábado tem a estreia da temporada 2018 da Stock Car no Autódromo de Interlagos. E a Hero Motor Sport, equipe em que corre o Lucas de Grassi, estreará na categoria. Junto com o Estádio 97, o Lucas vai te dar um prêmio muito legal. Como que faz? Você entra na nossa página aqui da Energia 97 no Facebook, tá bom? Vai lá, facebook.com/energia97fm. Procure o post do concurso cultural Dupla Dinâmica Hero Motor Sport. Depois, você vai votar no site Hero Push nos pilotos Lucas de Grassi e Bruno Batista. Repetindo, Lucas de Grassi e Bruno Batista. O link para votação está no post. Aí é só tirar um print dos seus votos e mandar nos comentários lá do post. E pronto, você concorre a uma camiseta e um boné da equipe Hero. E ainda a um par de ingressos para assistir a estreia da Stock Car neste sábado. É moleza, hein? Acelere agora lá no nosso Facebook, facebook.com/energia97fm. E vote no Hero Push dos pilotos Lucas de Grassi e Bruno Batista. Imagine você e um acompanhante nesse sábado na Stock Car. Muito legal, hein? Acessa lá, clica lá, vai lá no facebook.com/energia97fm. Esse é o Estádio 97 da Energia 97fm, também no oferecimento de McDonald's, novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. E também no oferecimento de tintas Suvinil. Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. Tem ouvintes aqui, mulheres que mandaram as suas participações, as cornetadas das nossas ouvintes. Show de bola. Carneteiros, do Estádio 97. Oi, boa noite. Eu sou Ana Maria, corintiana da Vila Alpina. Vou mandar um recadinho aí pro Dan. Sou sua fã, Dan. E você nessa última novela, meu Deus, você tava muito gato, sensacional, isso, um excelente ator. Eu conseguia sentir teu cheiro. Olha na TV, acredita? Olha! Um beijo. Olha, oh, cheiroso. Que é isso, hein? Aí é cheiroso mesmo, homem. É isso, pelo amor de Deus. Olhou o alto-falante. Tem sachê no corpo. Foi longe a imaginação agora, hein? Nossa. É assim que funciona, meu cara. Aprende, Marcão. Imaginação é que boa parte do negócio. Vamos lá, olha, mais uma mensagem aqui. Boa noite, galera do Estádio 97. Nossa, meu nome é Camila, sou santista. É, primeiramente, mandar um beijo pro Dan Stubak. Coisa linda, vem de zap. Não vi nenhuma santista ligando aí, pô, difícil falar com vocês. Então, eu vou mandar um recado por aqui. É um beijo pro RG, meu santista favorito. E abraço pra todos vocês. Favorito. Puta, que porrada. Nossa, no chefe Benedetti. O chefe chorou agora, é uma lágrima. É a Camilinha, chefe. A Camilinha, gente. A Camila não é que veio fazer uma vez com Estranha no Ninho? É nossa ouvinte. Que ela e o marido são santistas? Não, ela não é casada. Não era casada? Não, a Camila, ela faz parte das Estadetes. Lembra quando nós criamos as Estadetes? Sim. Ela não era casada, VG? Não, ou você não, fez de conta não, que não era? Não, é a Camila. Essa Camila não é casada. Ah, então tá bom. Mais cornetadas aqui no Estádio 97. Oferecimento de Amanco. Oi, pessoal do Estádio, meu nome é Ana, sou São Paulina. Gosto muito de ouvir vocês, aprendi a ouvir a Estádio com meu marido, Estádio. Flamenguista, chato pra c... E quero falar que São Paulo esse ano vai ganhar. Volta Rogério, volta Pato, volta Ganso, que aí vai, hein? Nossa, beleza? Um abraço pra todos vocês, até mais. Chupa, Dodô. Valeu, galera. Nossa, só chegar aí que a gente faz. O Ganso, o Ganso, que segundo eu li, seria liberado, né, no meio do ano, desde que o Sevilha não consiga vendê-lo na janela do meio do ano. Mas não significa que vai pro São Paulo também, né? Que não significa que vai pro São Paulo. Se o Cueva for embora. Hã? Se o Cueva for embora, precisa ter alguém pro lugar dele, né? O Ganso Sombra, ele alega, inclusive, que ele deveria rescindir o contrato agora, porque de agora até o término do contrato, ele receberia do Sevilha aí em torno de 13 milhões de euros. É mais do que o Sevilha pagou por ele. O Sevilha comprou o Ganso de São Paulo lá por 10 milhões. É, investiria agora, de agora até o término do contrato, mais 13. E ele tá abrindo mão disso. A alegação dele para poder ir embora é essa, mas o Sevilha não quer vender, não. Você queria ele no Corinthians? O Ganso, pelo estilo de jogo que ele tem hoje, eu não sei se ele tem a dedicação tática que o Corinthians precisa, mas que ele é um cara que tem muita qualidade, eu acho que tem. Se montasse um esquema que talvez ele não precisasse correr tanto como corre o Rodriguinho, como corre o Jadson, como corre o Cleison, como corre o Romero, aqueles caras que jogam na frente têm que voltar para ajudar a marcação, se o cara ele conseguisse encaixar um lugar para ele sem ele precisar correr tanto, como o Alex não corria no Palmeiras, como o Riquelme não corria no Boca, eu acho que daria certo, sim. Você queria? Pela qualidade que ele tem, mas... Pô, não sei. No esquema do Corinthians hoje ele não joga. Eu não sei se a minha memória... Ele faz uma partida fantástica e outras vezes ele... Então eu não sei se a memória afetiva, porque eu lembro do Sócrates falar que ele achava o Ganso o jogador mais parecido com ele, né? Ele falou isso pra mim lá no... acho que uma certa época... Acho que da contusão também, né? No começo da carreira era por aí. Mas ele tem um toque diferenciado. Mesmo quando ele tava mal no São Paulo, você viu que o toque dele é diferenciado. Duas cirurgias. Ele consegue jogar sem olhar pra bola. Até hoje, quando ele jogou, cirurgia no joelho, né? O Dan tem razão quando fala dessa semelhança aí que o Sócrates mencionou. Só acho o seguinte, o Sócrates era um cara muito bom de definição a gol. É verdade. Ele era com tesão de fazer gol, né? Mais goleador. O Ganso parece que não tem. Gostava. O Ganso já Sócrates... deu entrevista falando que preferia dar assistência do que fazer gol. O Muricy, né? Sofria com ele lá no São Paulo, pedia pra ele chutar. Né? É. O Sócrates foi o maior jogador... Mas eu te interrompi nessa sombra, desculpa, acho que você ia falar alguma coisa. Fala do Não. O Sócrates foi o maior jogador que você viu jogar, que você viu. Foi o jogador... Pra mim, foi o jogador mais marcante porque não era só o futebol jogado em campo, era o que ele dizia fora de campo. É, o que ele significava. Tal da democracia. Representava. E por ser o seu time também, né? Tem tudo isso. É, né? O meu time ganhava, jogava bem e o meu ídolo, que era ele, falavam coisas que pra mim eram novas, eram diferentes. Eram polêmicas, eram subversivas. O jogador geralmente não falava, né? E que ninguém falava. Então o cara falava de democracia. No meu colégio eu não estudei o que é democracia. Eu fui aprender o que é democracia. Um dia o meu time entrou com uma camisa escrito democracia. Eu tava no estádio, perguntei pro meu pai o que era aquilo e a gente começou a conversar sobre isso. É, vote dia 15, ou falar de diretas já, essas coisas, eu tava na idade certa também, né? Tive essa sorte, vamos dizer assim, eu era bem garoto, 12, 13 anos, e tudo é fantasia e o seu ídolo é gigante mesmo. Então eu fui aprender essas coisas todas por causa deles, não só do Sócrates, mas de toda a galera que tava lá. E foi o máximo pra mim. Ele falando foi muito importante. Falando em comportamento, como é que você lida com essa... Que agora esse negócio de rede social tá, virou um tribunal aberto aí, né? Todo mundo julga, todo mundo é julgado. E vamos que vamos. Como é que você lida com isso? Você vai também pra rede, você fica lá trocando ideia? Embate. Ou não tem paciência pra essas coisas? Eu sou um cara de paz, assim, mas eu tenho opinião. Eu dei uma segurada nas opiniões, porque eu acho que a gente também fica refém, às vezes. A rede social é muito impulsiva, né? Ela te estimula você meio que falar uma coisa de impulso e depois você pode se arrepender. mas ela não te dá espaço para arrependimento. Então, às vezes, você fica refém de um erro que você possa ter cometido. Lá, né? E fica guardado. Você nem lembra, às vezes, você falou aqui. É melhor nem o cara vai buscar um print. Às vezes, você muda a opinião. Exatamente. O cara vai buscar um print do começo da internet. Ah, peraí, olha. Então, você não muda. Não, desculpa, Dan. Desculpa, complemento. Na verdade, eu já falei. É só dizer isso, assim, eu gosto de ter o direito de mudar de opinião. E a rede social não me dá esse direito a maioria das vezes. Então, se eu for escrever alguma coisa assim, mais de opinião, eu penso bem, né? Quer dizer, futebol não, tô vendo um jogo, sim, posso falar bobagem, mas tudo bem. Entre aspas, não tem tanta importância assim, uhum, você errar ou acertar, ou se o jogador jogar bem, ou se esse ou aquele vai fazer o gol ou não. Mas opiniões políticas, opiniões mais sérias, eu tento dar uma segurada para ter mais certeza. Uhum. Agora, eu acho o máximo a gente poder se expressar. Eu acho isso uma vitória de muita gente, uma vitória da democracia. E, de novo, voltando para o Sócrates, eu tô falando do Sócrates como podia ser qualquer outro jogador, e tem jogadores de outros times que também fizeram isso, o fato do cara usar a fama dele, e outras profissões também, usar a fama dele em nome de algo maior, eu acho incrível. Poder contribuir, né? É, poder contribuir, eu acho massa. Vocês estão falando da abertura da internet, do tribunal da internet? Olha só, cara. Olha o que a gente, às vezes, é obrigado a ler. Não, mas eu tenho que falar. Aqui, o tal do Anderson de Paula. Putz! Levaram um cara que é conhecido por ter interpretado um agressor de mulher no Dia da Mulher. Nossa. É. Não, eu troféu tenho que divulgar uma pessoa dessas. É o troféu cretino do ano para uma pessoa dessas que chega e olha. Eu preciso explicar? É o tribunal. É o tribunal. Mas talvez seja interessante não só para o Anderson, mas para todo mundo que tenha um pensamento semelhante ou acha isso estranho. Tem uma lei de violência da mulher, acho que ela chama Maria da Penha. Ela só foi homologada e foi criada a partir do trabalho da novela, daquele trabalho. Nossa, daquele momento. Exatamente, é isso. É, a gente mudou a realidade da... Não, a violência da mulher ainda continua sendo uma coisa trágica e absurda nesse país. Mas a boa parte da punição, o levantamento da questão, a punição, a discussão sobre isso surgiu a partir daquela novela. E os políticos naquele momento, seja por interesse populista ou não, exatamente, mas efetivamente fizeram alguma coisa a partir dali. E foi por causa daquela novela. Algo que eu mergulho muito... De ter, sim, participado. E houve uma onda pra punir, né? Explica pro... O personagem ser punido. Um papel. Explica pro trouxa que a novela é uma ficção científica. É. Não, mas serve pra explica pra ele, Mene. Explica pra esse trouxa. Vai entender. Ah, não vai, é trouxa. Não, é outra coisa. Não, mas são vários aspectos. Olha, eu vou dizer. Assim como agora, eu no Plano Gênio, tinha a questão da transexualidade, e eu tinha entrevistado transexuais pra me preparar pra novela, coloquei esses vídeos no Facebook, eles bombaram, foi super legal. De novo, levantar questão, estimular a discussão, aceitação, diversidade. Semana passada saiu a notícia que o transexual agora pode mudar de nome sem precisar mudar de sexo. Sem entrar na justiça, sem nada, só no cartório. Ou seja, facilitou o caminho para muita gente que sofre com isso. E aí eu tenho certeza que foi estimulado pelo trabalho da novela também. Sem dúvida. Então é algo que engrandece. A novela tem que ser divertida, ela é entretenimento. É. Mas quando você consegue uma mudança, é muito bacana. O personagem no primeiro momento não aceita ela, né? O personagem no primeiro momento se assusta e não aceita também. Exato, porque ele não conhece o assunto. É, exatamente. Como boa parte do país. Né? Da rede social é muito curioso, né? Porque para muita gente, para os fanáticos, o bom comentarista é aquele que fala bem do seu time e isso é indiscutível, né? E aí eu manifestei minha opinião sobre um assunto e coloquei na minha rede social. Aí o cara manda uma mensagem pra mim. Seu filho disso, seu filho daquilo, seu maldito, seu isso, seu aquilo, seu aquele outro. Aí eu falei assim, pô, curiosidade, vou dar uma clicada aqui pra ver o perfil do cara. Fé em Deus, perdoar sempre, Deus no caramba, Deus na minha vida, hipocrisia, Deus é maravilhoso. Porque tem uma coisa assim que me chama muito... Deus tudo, Deus maravilhoso. Tem uma coisa que me chama muita atenção. Falar, escrever, todo mundo pode fazer. Às vezes o discurso é muito lindo, como nesse caso aqui, sim, e o cara é um maldito. No dia a dia dele, deve cometer esse tipo, sim, de... Não faz o que escreve, né? Não às segue vezes o cara escreve. Fala, ele tem uma linguagem, ele fala muitas vezes brincando e tal, ele tem um vocabulário que é mais de brincadeira, mais de irreverência e tal, não sei o quê. Mas no dia a dia dele, o comportamento dele é maravilhoso. Sim. Ajuda todo mundo, não tem nenhum tipo de preconceito e tal. Mas ele fala a linguagem da brincadeira e tal, não sei o quê, descontraído, sem o politicamente correto. Mas o dia a dia dele, a atitude dele é, pô, maravilhosa, incrível. E tem um cara que tem um discurso da boca pra fora, que escreve muito bem, mas que é um puta de um escroto no dia a dia dele, no comportamento dele. É. E curioso que nessa semana até... A gente conseguiu até ressuscitar os mortos, né? Ah, porque sim. Eu, Sombra tá de prova, vocês também, eu nunca falo bem de mim. Eu acho muito deselegante. No caso do estádio, eu estou muito à vontade, porque vocês estão 19 anos fazendo sucesso, eu não faço parte disso, desse sucesso avassalador que vocês conquistaram. E tem muita gente que trabalha com mídia, trabalha com televisão, ou não trabalha mais, foi mandado embora, desempregado pela incompetência, mas que nunca conseguiu atingir um milésimo do sucesso do estádio e quer jogar pedra, mas é por incompetência, por inveja. E aí quer pegar carona, né, Ale? Quer pegar uma carona, ver uma brechinha e quer atacar. Pô, mas não é fácil chegar onde a gente chegou aqui, onde vocês chegaram. Então, dá uma segurada, nego. Tenta fazer melhor você do que ficar tentando achar problema no dos outros. Né? Agora, e outra, Ale, eu concordo contigo. Inclusive, aí tem algumas pessoas aí, os ombudsman da mídia, que gostam de tentar demonizar alguns programas que fazem sucesso. O Estádio 97, ele nunca teve a intenção de ser jornalístico. Graças a Deus. O Estádio 97, ele sempre, desde o seu princípio, ele sempre foi um bate-papo entre torcedores de times rivais. E essa essência que fez sucesso e essa essência que o público fez com que o Estádio 97 se tornasse sucesso que é. Então, inclusive, tem um porco gordo aí também que gosta de querer falar um monte de merda aí. Tá certo? Não é o Mota, não. Não vou citar o nome desse boçal, mas é um perfeito de um cretino, um vagabundo que não significa nada, é um zero à esquerda, é um ninguém, e gosta de atacar os outros aí achando que ele tem o rei na barriga. É um ombudsman do jornalismo. Se enxerga, rapaz. Aliás, vale a pena. É engraçado. Qual é a função do jornalista? Informar. É apurar a informação e dar a informação. Sim. Quando o cara fala vira e fala que nós aqui, por exemplo, nós somos jornalistas, já não sabe a informação certa. Então é uma mula quadrada, é isso que é. Ô Dan, você sofreu preconceito porque quando você foi para um programa, né, de futebol, de entrevista Trouxa. E tal, você sofreu esse preconceito? Eu acho que o mundo do futebol, o mundo de vocês, é um mundo muito complicado. É um mundo muito invejoso, muito agressivo. É, pouco espaço para pessoas novas. Quem aparece com o novo, acho. Isso é uma discussão até maior. Assim como quando eu fui pro CQC, né? É uma coisa que a gente acaba nem falando mais, passou e tal. As pessoas nem lembram que eu fui pro CQC. Acho que lembra. Sensacional. Para mim foi incrível, mas eu assim. O mundo da política, porque o CQC falava de política também, e o mundo do esporte são dois universos muito diferentes, muito complicados. Muito complexos, muito competitivos, muito invejosos. As pessoas disputando espaço. É que eu acho que vocês talvez estejam muito acostumados já com isso, já de certa maneira cascudos, como se diz, né? Acho que o Mano tava querendo até se referir a isso, falar, ó, pode me encher o saco, mas eu vou continuar fazendo o que eu faço do meu jeito. Sim. Né? Uhum. A gente importa mesmo, evidente. Né? É o público que adora. Então eu acho que é isso que acaba acontecendo. Tem gente que desiste, mas quem consegue resistir, acaba reforçando o seu estilo. E isso eu acho que é incrível. É um meio que se você conseguir exercer o seu estilo, exercer a sua diferença, acontece, as pessoas gostam e aí tudo. E até com relação a isso. Como é aqui, né? Ô, Domênico, acho que tem muita gente aí que se incomoda, que eu vi algumas citações aí falando assim: jornalismo palhaço. Primeiro, que é como você falou. Aqui não tem jornalista. A gente não é jornalista. Em segundo lugar. Somos radialistas. Aqui, amigão. Radialista é uma coisa, jornalista é outra coisa. Então presta atenção na diferença e tenta apurar, porque se você é jornalista, se diz que é um mau jornalista, porque falou bobagem pra cacete. Então apura a informação. Apura. O jornalista tem o dever de apurar a informação pra ver se é verídica. Quando você fala. E não fala em verdades. Quando na rede social. Quando participou do Estádio 97, não teve coragem de chegar e falar a mesma coisa cara a cara. É isso que eu vou falar. Então tem covarde ainda. É exatamente isso, Sombra. Pelo fato do cara se formar em jornalismo, não significa que você vai fazer sucesso bacana. Então, se a gente tem o nosso público, se a gente tem o nosso sucesso, é porque o nosso ouvinte gosta de ouvir a nossa opinião e a gente não vai mudar em função disso. E vou dizer só a última coisa pra finalizar, talvez nós vamos ficar até amanhã aqui nesse negócio. O Estádio 97, quer queiram, quer não, senhores, ele mudou o formato tanto na televisão quanto no rádio. Quando a gente veio com a brincadeira, porque o futebol sempre foi aquela coisa, muitos dos caras falam certinho, eu não divulgo meu time porque eu tenho medo, Quando o Estádio começou em 99, os programas de televisão, todos eles, seja de rádio, seja de televisão, os caras tudo, não pode falar, aí depois passou um tempo, o neguinho começou a falar que torcia pra tal time, começou brincadeirinha no ar, tem muito programa que brinca, aquela coisa, por causa do Estádio 97, então não vem agora falar que é uma bobagem, aquela coisa toda, hein? Procura entender como é que significa o programa para não falar bobagens aí nas mídias, principalmente na rede social. Olha, bobagens. Deixa eu falar aqui de obra. Você, por exemplo, RG, já fez muita obra na nossa casa? Sim, sim. Pois é, seja lá qual for o tamanho do problema, RG, com a Manco não tem complicação. Boa. Sua Manco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher a Manco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Tá fácil. Eu tenho duas últimas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Manda. Oi, meninos, tudo bem? Meu nome é Suzete, eu sou de Guarulhos e eu sou uma ouvinte assídua de vocês. Tá? Tô indo embora, tô ouvindo vocês. E eu queria deixar o meu recadinho de Feliz Dia da Mulher para vocês também, porque vocês também têm uma porção feminina, né? E um beijo em todas as mulheres da vida de vocês. Obrigado. Viu? Um beijo especial pro Dodô, porque é parça, né? Um beijo no coração de todos. Obrigado. Tá pegando. Que isso, respeito. Mais uma aqui. Tá louco. Oi, pessoal da Estádio. Aqui é a Juliana, moro em Mauá. E quero aproveitar esse dia para fazer uma reivindicação. Eu sou corintiana, meu marido é São Paulino. Eu vou direto com ele no estádio. Até fico feliz quando São Paulo ganha, né? Porque aí eu não preciso aguentar o mau humor. Então eu fico feliz mesmo. Polícia, e mesmo sendo essa parceira, se ele não me leva pra conhecer a Arena Corinthians. Isso é injusto, não é? Pô, tá com o Waze ligado, mano, no carro. Né? Vocês são diferentes. Me ajuda aí a convencer ele. O nome dele é Felipe. Um abraço, pessoal. Aí você vê o corintiano participando e aparece lá, polícia reportada à frente. Não, ela falou, foi ela falou assim, ó, eu sou corintiana, fez polícia reportada à frente. De falar ainda. Ô, mano, que é isso? Vivi, fala, Shadow. Tá chegando no fim do programa, chegando no fim da bateria aqui, ô, Vivi. Ah, agora eu vou falar com você sobre as baterias zero quilômetro. É uma rede de lojas de bateria especializada, onde você encontra só as melhores marcas, tanto no varejo como no atacado. Precisa de bateria pra carro, RG? Sim! Caminhão? Sim! Tem! Moto? Sim! Também tem! Tem até pra no break! Boa! São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. E olha só que legal, você pode ligar pra eles e agendar a troca da sua bateria em casa, no trabalho, onde você estiver, sem correr risco de ficar parado na rua. O atendimento é diferenciado mesmo! Funcionários próprios vão até você e resolvem o seu problema. Liga lá e agenda. Anota aí o telefone. Manda. 3197-0266. Repita. 3197-0266. Ou acesse o site www.baterias0km.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro. Legal, gente, vamos agradecer a presença do Dan Stuba. Grande Dan! Ah, boa, Dan! Sensacional. Grande Dan! Stan Lee também que veio, né, Ale? Stan Lee também esteve. Agradecendo aí a esse herói Marvel. Ai, ai. E um abraço pro Alexandre Soares, São Paulino também. O Dan, que está em cartaz com Morte Acidental de um Anarquista no Teatro Gazeta até o dia 29 de abril. É, dois mesinhos. E esse fim de semana tem desconto para os ouvintes do Estádio 97 e também para as mulheres que ligarem lá. 50%. Né? 50%, né, Dan? Isso, abraço pro Márcio Fila, que também escreveu para cá. E abraço para todos vocês. Boa, Dan. Parabéns pela trajetória, parabéns pela incrível trajetória. Muito obrigado pelo convite. E grande beijo para todas as mulheres, para todo mundo que nos escreveu. Todo mundo que está nos ouvindo, tudo de bom. Obrigado. Uma salva de palmas. Valeu, Dan. Obrigado. Me engravida. O Dan era um cara que podia fazer parte do estádio. Fácil, né? Fácil. Fácil. Sangue bom demais. Fácil. Obrigado, fácil. Mano. Valeu. Tamo junto, Dan. Se cuida aí no Rio, hein, velho. Valeu. Valeu, meu parça. Tamo junto. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Também McDonald's. Novo duplo Big Taste. Novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Você tem um recado também, né, Dodô? Um recadinho rapidinho aqui. Olha, tá chegando o Dia do Consumidor Brasil, hein? No dia 14 de março, você vai aproveitar até 50% de desconto em milhares de produtos. E para descobrir as melhores ofertas da internet, você já sabe, né? Vai direto pro Buscapé, hein? Boa. Acesse buscapé.com.br, compare preços entre milhares de lojas e encontre os melhores descontos. E além disso, tem a função histórico de preços, onde você vai ter a certeza que a oferta vale a pena. Fica ligado, hein? É só até o dia 14 de março. Acesse agora mesmo buscapé.com.br e dá um busca, meu amigo. Compare, economize. Faz assim, ó. Dá um busca. Dá um busca no Buscapé, isso mesmo. Estádio 97 chega ao final, mas volta amanhã, se Deus quiser. Deixa eu mandar um abraço aqui. Um bom aqui. Resultado do meu tricolor. Boa, sim. 2-0, vamos São Paulo. Deixa eu mandar um abraço aí. Faz aniversário hoje meu sobrinho, o Lucas, e o meu grande amigo, o locutor lá, que é parceiro nosso lá do Clube da Voz, o Edinho Moreno, fazendo aniversário hoje. Um parabéns pra vocês e, claro, parabéns pra todas as mulheres. É nóis. Boa. Valeu. Estádio 97 chegando ao final. Volta amanhã, 5:30, no oferecimento de Amanco. Sem dor de cabeça na obra, use Amanco, a marca da inovação. Também McDonald's, novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Tchau. Money. Daqui o primo. Vibe 97. As novidades e sucessos da programação mixados. Todos os dias às 15h. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe. Aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. Tá difícil comprar os materiais pra obra? A entrega atrasou de novo. Venha conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes à pronta entrega. Tinta acrílica 18 litros Prolar Sherwin Williams R$89,90. Vitromax A 60x60 em alumínio branco Rio Brás só R$99. Gabinete para cozinha branco 1,14 Serrocha R$179,90. Avenida do Estado 6.313 na Moca. Obramax.com.br. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC. Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco! A Manco! Ouviu novidade? Ouviu Energia 97? Vem aí! Resort do Estádio 97, temporada 2018. Agora no Vale Suíço Resort, com mais vantagens para você e sua família. De 18 a 20 de maio, com toda a turma do estádio e uma porrada de atrações. Sorteio de futebol de campo, jogos de cassino da cassineira, futebol de videogame com torneios, campeonato de beach vôlei para as meninas, o tradicional bingo do estádio, futebol de botão, show de stand-up e muitas novidades. Você não vai ficar de fora dessa, né? Resort do Estádio 97 2018, no Vale Suíço Resort, com 11 piscinas, além de lago com pedalinhos. Eu vou sentar e pedalar à vontade. Spa Experience, tirolesa, cavalos, só não vale montar no moto, ok? Resort do Estádio 97, de 19 a 21 de maio. Faça agora mesmo sua reserva. Ligue na Lotus Travel 28964665. 28964665. Porque no Resort, me chama.